Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e esse vai ser o pior crossover. Aqui é Catiúcha Barcelos e eu acho que esse aqui não se encaixa porque o crossover Rapadura Jovem Nerd é bom demais para estar nesse episódio. Eu sou Júlio de Filho e sim, este é o pior crossover de todos os tempos. Aqui é o Azaghal, o pior foi semana passada, amigo. Muito bem! Olha só, nós estamos aqui com Rapadura Cast, um nerd, um mega crossover entre Nerdcast e Rapadura Cast. Caso você não saiba, nós fizemos um crossover no Rapadura Cast semana passada, que já está no ar, onde falamos lá no Rapadura sobre os melhores crossovers, rapaz. E hoje, assim, nós estamos convidados lá, o melhor crossover possível. E agora, Rapadura Cast está convidado no Nerdcast, o pior crossover possível, para falarmos sobre os piores crossovers, rapaz. Então, se você quiser dar pausa nesse episódio, você pode ir lá ouvir primeiro o Rapadura Cast Crossover com o Nerdcast, onde falamos dos melhores crossovers. E agora, repetindo esse crossover, estamos aqui para falar dos piores crossovers. É isso. Fica aí, que tá muito maneiro depois dos e-mails. Tem e-mails agora? Caraca, que tristeza. Tristeza não, que tu vai ficar pula. Aí. Pula. Pula nada. Pula nada. Pula pra ouvir esse cara sendo torturado por mim. Canelada. Muito bem, Jurandir Filho e Catiúcha, vamos para a leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast. Olha só. Quem rapaz, diria? Quem diria? Estamos aqui, rapaz, a casa é nossa. A casa é nossa nada, se comporta. Ai, Deus. Eu tô preenchendo o espaço do Alexandre, é isso mesmo? Caraca! Aí realmente dá pra acabar com a leitura de e-mail, maluco. Depois dessa. Que honra, o Jurandir lendo e-mails agora. O mundo inteiro sendo vingado nesse momento. Criticou tanto e tá aqui. É, ó. Tudo pelo dinheiro, né? É assim que a gente trabalha. Bem, já que você citou dinheiro, nós não podemos deixar de falar do Finecast, Jurandir Filho. O que, que é Finecast? Você que faz parte. Projeto na Podosfera. É, a iniciativa Finecast. É quase o Vingadores da Podosfera. Tem. Não é? É, sim, com certeza. Porque a Fini tá envolvida com o podcast desde 2017. Caraca. É uma marca visionária que enxergou o potencial do podcast, tá investindo cada vez mais apaixonada pelo podcast. Então ela resolveu fazer a iniciativa Finecast. Sim. Que é todo mês a Fini vai estar em algum lugar dessa podosfera de Deus. Exatamente. E aí começou com a gente, né? Começou no Rapadura Cast, junto com o Nerdcast. E aqui, Nerdcast, junto com o Rapadura Cast. E aí durante os próximos meses você vai ver até o fim de 2019 o Finecast, né? Essa iniciativa, esse projeto, né? Maravilhoso. E todos os episódios são legais. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Exato. Eles pegaram a creme de la creme do podcast brasileiro. Exato. A Fini que traz os melhores momentos estando nos melhores podcasts. Aí é muito, muito sagaz, meu amigo. Total. E esse crossover só foi possível. Uh-huh. Essa alegria só foi possível graças à Fini. Jamais faria isso se a Fini não tivesse me convencido. Muito obrigado, Fini. Ou não. Ai, vocês se amam. E é isso, amigo. Essa é uma campanha pra todo mundo, pra todos os podcasts, pra todos os públicos, pra todo mundo que gosta de se divertir, pra todo mundo que gosta de sorrir, pra todo mundo que gosta de Fini. É o hashtag vem todo mundo, né? Inclusive, serve pro projeto Finecast aqui, né? Na podosfera inteira, todo mundo junto aí, participando dessa coisa maravilhosa que é o podcast brasileiro. Então fica ligado na podosfera, porque todo mês teremos Finecast pra vocês, começando aqui com esse crossover inimaginável. Épico. Diria que no mínimo épico. No mínimo. No mínimo. Então siga as redes sociais Fini Brasil em tudo que é lugar: Twitter, Instagram, YouTube. A hashtag Finecast é bom de acompanhar, porque todos os podcasts que saírem você vai poder saber, né? É verdade. Então é isso, amigo. Fique atrás de @FiniBrasil em todas as redes sociais que você conhece. Siga a hashtag Finecast e venha sorrir nos melhores podcasts do Brasil. Caraca, excelente jabá. Venha sorrir. Venha sorrir. Brasil, excelente. Abriu o sorriso. Abriu o sorriso, amigo. Abriu o sorriso. Muito bem. senhor Dave Passos Azaghal, vamos falar da nossa querida PicPay agora, com essa combinação atípica de personagens. O que que tá acontecendo? Você invadiu os e-mails, é isso? Ah, aos poucos eu vou dominando o Jovem Nerd, você sabe disso. Você não tem como evitar. O que eu quero saber, o que eu quero perguntar é quem é você? Eu sou o Mal Original. Como é que eu tenho certeza disso, se você não tem nenhum selo? O Mal Original, agora, ele se distingue por não ter o selo, entendeu? Ah, é? Porque é. Seria maravilhoso se todos os outros vão ter. Só eu que não vou ter. Qualquer dúvida, visite a Wiki do Malverso, que o link tá aí no post. Tem uma Wiki do Malverso, caraca, cara. Tem arte dos fãs do Malverso. Tem todos os 106 maus alternativos. Você pode ter o selo autenticado na carne. Você sabe disso, que vai se tornar único. Eu vi. Eu tô analisando essa proposta ainda. Inclusive, se você quiser, a gente pode fazer aquele que é de ferro, sabe? Que queima, assim. Puta! Caceta, o que, que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar exclusividade, porque eu duvido que alguém tenha coragem de fazer algo assim. Puta merda, aí é demais. Então, Mal Original, qual é o seu número? Porque todo multiverso tem números, né? Você tem algum número? Mal 137? Deixa eu ver aqui na minha wiki. Ele sabe mais. Sabe mais de mim. Eu sou o 000. Que fraco. É, não tem. Eu não tenho redator criativo ainda no Malverso. Vou Mal Original. O Mal Real Oficial, o sem selo. O sem selo, olha aí, aos poucos eu vou adicionando vários nomes. Boa. Vamos falar de PicPay! Sim, maravilha. Você sabia, Mal Original, o unverificado, unverified, que com o PicPay você pode, por exemplo, comprar na Nerd Store? Olha aí, que facilidade. Aí sim, hein? Aí eu você pode pagar seus boletos. Uhum. Você pode mandar dinheiro pra outros maus. É verdade. E outros maus podem mandar dinheiro pra você. Aliás, por favor, arroba site no mal no PicPay também. Olha aí, PicPay, vocês têm que dar o selo pro mal. Ah, por favor, tem selo de verificado no PicPay? Pode mandar. Se não tiver, eles vão criar. Vá. Com certeza. Por favor. Eu uso o PicPay pra comprar crédito na Steam direto, porque... Olha aí, o uso real, oficial. Às vezes você paga no cartão no Steam, demora séculos pra autorizar. Mas no PicPay, rapidinho, já manda lá, ele já manda o código, já adiciona no Steam e já compra o meu joguinho, já. E se você ama apoiar podcasts, por exemplo, vários deles usam o PicPay como ferramenta pra ter assinantes e participarem de grupos secretos. Eu, senhor mal ou original ou não verificado, eu gosto de usar o PicPay pra pagar com QR Code. Ah, olha aí. Sabe qual é? Sim. Você não precisa usar carteira nem cartão de crédito. Você chega ali... Você chega no estabelecimento, já tem o códigozinho, você só caneia. Fotografa, dá ok, foi. Zero contato. Não gosto de contato. Segurança máxima. Tem, né? Segurança máxima. Sim, com certeza. Não seu tem cartão erro. Não passa lugar nenhum. Sim, o cara nem vai saber qual é o número do seu cartão. Não, não vai ter saber nada. Possibilidade de clonar. Exato, ele só sabe que você veio do futuro, é isso. Você veio do futuro e tá pagando com... batendo a foto e pagando. É, e às vezes você tem que explicar pro cara como é que funciona, porque ele não sabe. Né? É, exatamente. Mas isso é um trabalho de evangelização que a gente faz pelo PicPay. Sim, verdade. Olha aí, atentem-se. QR Code para pagar com o PicPay. Isso é o futuro. O pessoal falou QR Code, hein? Pra que que serve? Tamo aí, pra pagar. Olha aí. O Malverso do futuro já tem PicPay. Então, baixa aí agora o aplicativo do PicPay, onde você tem todas essas maravilhosas facilidades e funcionalidades que só facilitam a sua vida. Seja se você é gamer, se você faz parte de um multiverso maluco, se você gosta de pagar com QR Code, se você é e-commerce, se você gosta de comprar no e-commerce, se você gosta de apoiar podcasts, PicPay para todos os momentos, todas as horas, maravilhoso. Link aí no post junto com todas as redes sociais do PicPay. Siga e use já! Gente, estou aqui para falar que hoje já saiu o Nerdcast do mês. Atenção, nerds. Estou falando no Nerdcast do mês com o Vinícius, com o Ross, com o Nick, sobre análise de gráficos. Olha, o pessoal gostou muito sobre o nosso Nerdcast sobre Day Trade. Então, ó, a gente está falando sobre análise de gráficos. É muito interessante. A gente vai dar o nome aos bois. Tem gráfico que tem nome. Tem os nomes esquisitos, tem os nomes malucos. Mas é muito interessante, cara. Eu tô aqui com com o Vinícius da Nova Futura, que está, olha só, renovando a temporada do Nerdcast. Isso é uma grande notícia, muito bom. É isso aí, Ale. Hoje seria o último episódio da primeira temporada, e aí já estamos anunciando que teremos a segunda temporada, mais um ano. Cara, a gente mal arranhou a superfície do conhecimento da educação financeira com a Nova Futura aqui, cara, e a gente vai continuar, cara, trazendo muito mais conhecimento. Vale a pena você escutar o Nerdcast de hoje. Já está aí na sua timeline, já pode fazer o download, cara, depois de ouvir esse programa, ou antes, se você estiver ávido, se você quiser pegar o day trade hoje. É isso aí. Então, mas o que temos de produtos da Nova Futura para anunciar para quem está empolgado, para quem está abrindo a conta, que é de graça abrir a conta na Nova Futura, o que a gente tem para falar esse mês, Vini? Ale, primeiro, agradecer esse ano aí que a gente teve com vocês, e o próximo ano quero trazer muito mais informações, muito mais conteúdo aí para a galera. Com certeza. Esse programa aqui que a gente fez, a gente falou um pouco de trader, né, mais uma vez, mas só que mais de gráficos. Ficou bem legal, a gente tentou deixar de uma forma lúdica, que deu uma promoção de plataformas para quem escutar lá o programa. Então é especial, tá? Uhum. Agora, a Nova Futura não tem só trader, então a gente tem investidores de todos os perfis. Então, cara, para quem é investidor mais conservador, da renda fixa mesmo, a gente fez uma campanha bem legal de Dia dos Namorados, colocou algumas LCAs aí, que é aquela letra de crédito do agronegócio, que não tem imposto, você não paga imposto nesse investimento, que já é uma vantagem, né, Lê? Sim. Para 6 meses, 1 ano e 2 anos. Então, assim, um investimento fechado, você pode escolher 6 meses, 1 ano, 2 anos, você não vai poder mexer nesse dinheiro de acordo do prazo que você escolheu. Então, uhum, tem lá, para 6 meses, 93% do CDI, sem pagar imposto, 1 ano, 96% do CDI e 2 anos, 98% do CDI. Então, são 3 aplicações para renda fixa mesmo, bem legais. Excelente, olha aí, cara. Então, aproveita, abre a sua conta, não paga nada para abrir a conta, certo, Vini? Não paga nada. Tem link e aí. Nem para conhecer, nem para manter a conta. Exatamente. E também, né, devido a alguma queda das ações que teve lá fora, os analistas acharam alguma boa oportunidade de fazer um COI, né? O COI é um produto que sai bastante, que as pessoas gostam, porque tem a oportunidade de conhecer as ações lá de fora e acompanhar as oscilações dela. Então, a gente colocou um COI que tem Apple, uhum, Samsung, oh, Google e Sony. São grandes empresas. Certo. E o COI, ele faz análises de 6 em 6 meses, é isso? Esses COIs, sim, que a gente faz. E esse daqui tem tempo limitado, tá? Então, o pessoal tem que correr. Quem quiser, vai começar a captação hoje. Hoje, uhum, é o primeiro dia, uhum, de captação dele. Hoje é sexta-feira, dia de publicação desse Nerdcast. Então, pode ser que você esteja escutando depois. Então, esse hoje não é mais hoje. Tem sempre esse problema, eu esqueço. Exato. Dia 14 do 6. E a captação até dia 28 do 6. Então, tem um tempo limitado. Se você aplicar nesse COI, ele de 6 em 6 meses será feita uma verificação. Você pode ter no primeiro mês, se as 4 ações subirem, um rendimento entre 4,6% até 6,6%. Depois, ele vai aumentando. Então, no final, lá em 2 anos, o rendimento pode ser até 22,40%. Tem link na descrição aí para quem quer saber todas as regras da aplicação. Legal. Ele, basicamente, ele te dá até 190% do CDI. É uma aplicação que você faz, ela tem um valor de aplicação mínimo, que é R$2.000. Você pode ganhar até 190% do CDI. Então, vale a pena conhecer ver todas as regrinhas para você conhecer e aplicar nesse COI com essas grandes empresas aí. Excelente. Então, vai lá. Tem link aí no post ou você entra em novafutura.com.br para você conhecer tudo que a Nova Futura tem a oferecer para você. E escuta o Nerdcast de hoje, que tá muito bom! E se você não quiser ouvir os e-mails com o Jurandir Filho, que é altamente compreensível... Acho justo. Você pode pular diretamente para... 32 minutos e 42 encontros desastrosos. Jurandir Filho, aqui nós incentivamos a doação de sangue e cabelos. Gosto. Você que é um idoso, mas ainda tem cabelos, né? Você não vai ficar calvo. Eu sou bem cabeludo. Na verdade, eu corto meu cabelo bem baixinho, mas eu sou bem cabeludo. Eu não sou idoso não, viu? Me respeita, eu sou um jovem. Você é um balzaciano. Tu que não, já passou, né? Isso. Só é jovem no filtro do Snapchat, Jurandir Filho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dave. Quando o Alexandre não tá aqui, tu é o Jovem Nerd? Não, eu continuo sendo eu. Ok. Não, mas enquanto o Juras usar boné, ele vai ser jovem, né? Olha aí. Definir. E essas pulseiras safadas dele aí? É. Ele tem umas histórias com essas pulseiras aí, viu? Eu tenho. Ih, caraca, que história! Sempre tem alguma história. Falando em pulseira. Eu tenho vários significados. Tudo que eu uso tem significado. Ai, meu Deus, agora pronto. Qual é o significado das suas pulseiras? Cada pulseira tem um significado. Resiliência. Cada pulseira que eu uso, eu trago de algum lugar específico, né? Sempre uma viagem que eu faço, eu trago uma pulseira do local. Tu tem pulseira do Egito? Tenho pulseira do Egito, tenho pulseira do Atacama. Sempre lugares mais, né, mais difíceis de acesso. Jericoacoara. Jericoacoara, não. excelente. Muito bem. Temos aqui a galera do Cacete de Agulha, que é o pessoal que doa sangue e manda foto pra registrar essa boa ação que a pessoa está fazendo. Faça você também. Leia aí pra mim os nomes, Jurandir Filho, por favor. Vamos lá. Leonardo Brustolin. Muito obrigado. O Victor. Victor com W. Victor Lopes. É. Vanderleia Lopes. Será que são a família? Provavelmente. É, alguma coisa assim. Legal. Thales Matos. Rodrigo Catani. Vinícius Lima. Emerson Agapito. Agapito? Caraca, excelente. Isabela Ricieri. Muito obrigado a todo mundo que... Doou. Também temos a galera do Scalp Solidário, pessoas que doam cabelos. Cat, por favor, leia. Ah, isso é muito legal. Temos aqui Leonardo Beluco Arraes, Tamires Giovanella, ou é Giovanella? Giovanella. Eu fiz a mãozinha, não sei se vocês fizeram. Thaís Martignone, eu tô muito internacional agora, meu Deus. Maria do Socorro Bezerra de Souza e Fábio Santos. Muito obrigado, galera, que doou cabelos para quem precisa nesses momentos mais muito complicados. Legal. Arte dos fãs, nós temos várias artes malucas desse negócio do Malverso. Deus me livre disso. O que é isso, esse negócio do Malverso? O que é isso? Ah, cara, é o Rick and Morty do mal, é isso. Ele quer a porra do selo verificado do Twitter. Esse é o objetivo de vida dele agora. E aí o Twitter não quer dar pra ele o selo. Olha aí. Sim. Tendo sentido mesmo, a gente tentando corrigir. Dá o selo, sim. Porque ele... O Twitter diz que o selo verificado é só se você é uma pessoa célebre, de alguma forma, que pode ser confundido com fakes, né? Ou com outras pessoas tentando se fazer passar por você. E não tinha ninguém assim. Agora tem. Tem no nível que eu não sei mais quem é o mal verdadeiro na minha vida. Ah, tem vários fakes, muitos fakes dele? Muitos, muitos, cara. É assustador. E aí a galera mandou umas artes aí. E Twitter, ajuda a gente a acabar com isso, por favor. É só dar um selo. Dá um selo pro mal. Deixa o cara ter o selo dele. Exato. Temos também uma arte do Nerdcast RPG do Thomas Faraday versus o Faceless por Tomás Miranda. Iradíssimo, por sinal. É mesmo. Nossa senhora. Caraca. Ficou maneiro mesmo. Ia ser colorido, né? Tomás, o Jurandir quer sua arte colorida. Ou ele... Nunca é bom o suficiente, cara. É... O cara pega um lado. Tô masturbando. Nossa, ainda vem essa piada. Caraca. Não consegue, não consegue, mas é isso. Desenhou o personagem tocando careca. Talvez ele não fique satisfeito com isso. Aí. Vamos lá, primeiro e-mail. Por que e-mails tão grandes, hein? Arthur Luna, 20 anos, animador 3D, Arujá, São Paulo. Olá, integrante do grupo Jovem Nerd, que posso estar lendo esse e-mail. Primeiro que eu não sou... É você mesmo, é você não, mesmo. Não sou integrante desse grupo. Não negue Jurandir. Você está lendo e-mail, então é para você. Eu tô lendo esse e-mail porque quando meu olho bateu aqui, eu vi escrito Rei Leão em algum lugar. E aí eu fiquei feliz. Você é integrante do Finicast. Sou integrante do Finicast, com certeza, onde estamos todos juntos. Após ter escutado o trecho do Nerdcast anterior, onde é comentada a participação do Elton John. Aí vocês falaram sobre Elton John, né? O programa anterior, né? Sim, fizemos. Eu vi o filme, inclusive, agora é puta que filmaço, hein? Que filmaço. Meu Deus do céu. Nossa, é bom demais. Deu um chute no cu do filme do Queen, cara. Me desculpa, mas... Cara, eu saí com muito dó. Meu Deus, é, cara. Não. Como é que o Fred Mercury ficou com aquele filme, doido? Exatamente. Como? O Fred Mercury não merecia isso. Não merecia. Eu não vejo esses problemas todos, tá? Com esse, tá, esse filme do Queen. Mas quando você vê a atuação do Tegon, comparado com a do Rami Malek, meu Deus do céu. É porque quando você vê uma atuação, aí é tudo muda, né? Exato, né? E a forma de contar a história foi incrível, né? Ele continua aqui, o Arthur, falando sobre a participação do Elton John no filme Rei Leão. Traga algumas curiosidades a mais contidas no documentário sobre a produção do filme. Elton sempre foi fã dos filmes da Disney, principalmente das canções românticas que haviam nos filmes. Ao ser convidado para compor para o Rei Leão, Elton viu uma oportunidade de ter uma música sua eternizada para sempre ao lado das outras que ele sempre admirou. Acontece que nem tudo são flores na Disney, e não são mesmo, né? Porque realmente lá é bem complicado. E sem ser consultado, os diretores do filme decidiram mudar completamente o feeling da música. Ao invés de ser uma música apaixonada, se transformou em uma espécie de paródia cantada de forma tosca e boba, por Timão e Pumba. Eu não acho, não. Isso aberto na exibição fazendo teste do filme em Atlanta, onde os diretores e Elton assistiram ao filme juntos pela primeira vez. Um dos diretores conta em entrevista que por volta da metade do filme ele se lembrou de que não haviam comunicado o Elton sobre a mudança feita na música. Caraca. E que ele acabaria descobrindo da pior maneira possível. Furioso com a mudança, Elton se sentiu ofendido pelos diretores e defendeu a ideia de que sua música deveria ser incorporada no filme do jeito que ele havia criado. Eu vou dizer o seguinte, não deveria não, sabe? Cara, como assim, doido? Se Timão e Pumba resolverem cantar qualquer coisa que eu fiz, não importa se fosse que eu coloquei nisso, eles estão certíssimos. Ele ainda diz aqui, ó, ainda na Disney, Elton ficou contente com as alterações feitas por Hans Zimmer. Nas palavras do Elton, o que ele fez com a minha música foi brilhante. Foi ideia dele dar um ar africano pro o ciclo da vida e fez toda a diferença na abertura. É óbvio que fez, gente, pelo amor de Deus. É tanto que a música famosa, cantada pelo Elton John, toca nos créditos, né, do ciclo da vida e Hoje à Noite o Amor Chegou, e tudo mais. Tá tudo nos créditos da forma do Elton John, mas no filme faz total sentido, cara. Como é que a gente não escutaria o ciclo da vida sem o Le Bohème dando aquele grito maravilhoso no começo? Não tem como. Não. Como é que é o grito? É um grito maravilhoso, né? E o sol nascendo. Fã desse filme não sabe dar o grito, é isso mesmo? Caraca, mas é um rito africano, cara. Meu Deus, mano. Não, é aula de preparação vocal que você faltou. É, porque é por causa do horário. Tudo bem. Sabe por que eu acho que o Elton John ficou bolado? Porque ficou melhor do que a dele. Não, porque as alterações feitas junto com o Hans Zimmer foram de comum acordo, entendeu? Foi uma parceria artística. Eu acho que o problema maior é os caras mudarem e não avisarem. E o cara ser pego de surpresa, porque não é um trabalho, assim, é um trabalho, né? Ele foi pago, tinha contrato, tinha tudo. Mas é uma obra artística, né? E quando você mexe na obra do artista, principalmente sem ele saber, é complicado pra caralho. Nesse ponto faz sentido. Mas, cara, é Disney e meio que, assim, você já espera que tenha uma versão mais lúdica da música dentro do filme e aí no final tem a versão oficial do artista, né? Eu não tenho o que reclamar, porque é uma obra de arte. Não aceito reclamações disso, que essa música, ela é icônica de todas as formas. Can You Feel the Love Tonight é uma música... romântica, linda. É brega, né? O amor é brega. Então, colocar uma pitada de humor ali funcionou melhor pra não ser uma quebra tão grande. Eu acho que ficou legal. Porque aparece o Timão e Pumba cantando final feliz, né? Eu entendo ele. Porque não é a voz do Elton John que aparece ali, né? É a voz dos dubladores, né? Dos cantores do filme, né? E a música, a voz do Elton John aparece no final da cena pós-créditos. Mas quem ganhou o Oscar? Elton John, no fim das contas. É, e aí, o que, que vai acontecer agora? Beyoncé vai cantar a música dele. Então tá tudo bem, né? É. Acho que ele queria a voz dele no filme. Aí essa é a parada que incomodou. Esquisito, cara. Acho bem esquisito. Tem um musical, tá? Tipo, os personagens cantando aí do nada. Que nem Kingsman, né? Kingsman, né? Elton John de Arara no meio da... Exatamente. Gilson Sild também escreveu um e-mail bem grande. Caraca, gente, não é tão grande assim, vocês... O Gilson... A gente é preguiçoso. Vocês são millennials? Que porra é essa? 140 caracteres, rapaz. Nem o Twitter novo serve. Não é mais 240. Vamos lá. Lambda, Reginaldos. Não, olha só, tem que dizer que ele tem 30 anos, é músico. Ah, eu tenho que dizer que ele tem 30 anos. Passar a ficha completa do rapaz. Eu achava que eu tinha que esconder a idade dele. Tu sabe que tem uma lenda de que músico não presta? Que é isso, Juras? Do nada, mano. A gente tá falando do Elton John, você tá falando que músico não presta? Tô falando... cara casou aí, conseguiu amor verdadeiro, tem dois filhos irados, aí tu vem. Não, isso é fato. É porque eu tenho umas amigas e uns amigos que sempre dizem isso, que nunca se relacione com músico, porque acaba sendo que nem marinheiro. É só você não se relacionar com o guitarrista. Todo o resto eu acho que tá ok. Ah, é? Tem... Acho que sim, não sei. Não tenho experiência nisso, mas vai que, né? Bom, aqui é o e-mail do Gilson Sild, de 30 anos, que é músico, mas não disse é guitarrista, né? Fiquei o questionamento. De Pirassununga, São Paulo. E ele diz: Lambda, Reginaldos. Em primeiro lugar, meus parabéns e muito obrigado pela pauta do Nerdcast 676. Como disse o Jovem Nerd no início do programa, Elton John é definitivamente um dos maiores gênios da humanidade. Já chega protegendo, né? Juro de se sentindo injustiçado aqui. Sua importância para o mundo da música é tão ampla que o Rocketman influencia fortemente músicos de vertentes um tanto distantes das suas, como, por exemplo, o guitarrista Zakk Wylde, famoso por acompanhar Ozzy Osbourne. Certa vez, em uma entrevista, sabe o que eu amo desses e-mails? É porque eles estão, tipo, é storytelling isso aqui. É, exato. Não, 100%, cara. Certa vez, aí você tá ao redor da fogueira já. Mas você pegou um e-mail excelente, bem escrito, hein, porque eu vou te falar que às vezes é um sofrimento. Vou dizer, olha... É músico. Você é músico. Músicos são inteligentes. Mas você poderia ser escritor também. Zack contou que começou seus estudos musicais no piano justamente por influência do Elton John, mas que perdeu o interesse nas aulas devido ao conteúdo abordado não lhe agradar. Outro ponto interessante da carreira do Elton John foi a relação estreita com o rock progressivo no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Cara, isso aqui, eu vou dizer, é sintomático. Quando a pessoa é culta no nível desse meio aqui, dá pra saber que ela escuta rock progressivo, que é uma música que ninguém escuta, só ela. É um nível de qualidade alto demais para o público geral. Em 1967, ele foi pianista do grupo Simon Dupree and the Big Sound, que contava com a presença dos irmãos Schumann e mais tarde se tornaria um dos maiores gigantes do prog rock setentista, o Gentle Giant. Eu amo esses nomes, são muito bons. A relação de Elton, que na época era conhecido como Reginald Dwight, já sabemos, com o Simon Dupree terminou prematuramente, pois o grupo não gostava das suas ideias musicais. Ou seja, treta, né? Foi também justamente nessa época que ele mudou seu nome artístico. Apesar da curta duração do conjunto, é possível encontrar registros na internet com facilidade. Facilidade se você souber o que está procurando. É, exato. Ainda dentro dos domínios do prog rock, Elton chegou a ser considerado para ocupar o posto de vocalista do todo-poderoso King Crimson, ao lado do guitarrista Robert Fripp. E logo após o término das gravações do In the Court of the Crimson King, em 1969, o já citado Robert Fripp, principal responsável pelo direcionamento musical da banda, convidou Elton para um teste, mas desistiu da ideia logo após ouvir o álbum Empty Sky. A parte curiosa é que Elton já havia sido contratado antes mesmo do teste, portanto, recebeu o cachê sem precisar, meu Deus, de fato, realizar o seu trabalho, que acabou sendo feito por Greg Lake, o mesmo cantor do trabalho anterior. Meu Deus, eu tô achando calote na galera. Só que é o contrário, né? Vale ressaltar que Fripp não considerou que Elton John fosse um mau cantor. Ele apenas achou que a sua voz não combinava com o estilo King Crimson. Espero que essas duas pequenas curiosidades possam ter colaborado para quem quer saber mais sobre um dos maiores hitmakers da história. Grande abraço. Cara, colaboraram sim. Nossa, muito bom. Muito obrigado. Eu não imagino o Elton John envolvido com coisa de rock progressivo. Que eu, assim, né, fresquei agora. Mas, caraca, a galera se garante demais. E não é o estilo musical que você imagina. Realmente se misturando com um cara que é, de fato, um dos maiores hitmakers da história. Excelente. Faz tudo, né? Só não tocou com a Calypso. Jurandir, Kat, sobre o programa semana passada lá no Rapadura Cast, que a gente fez os melhores crossovers. O pessoal mandou alguns e-mails aqui com observações. Uma que veio pelo Twitter, muito interessante. No filme Um Príncipe em Nova York, o príncipe, o Ed Murphy, dá um pacote de dinheiro pra dois moradores de rua que são os dois velhinhos falidos de Trocando as Bolas. Olha aí. Isso. Belo crossover. Muito bom, cara. E outra, né? Sabia que o pai do Ed Murphy, no Príncipe em Nova York, é o James Earl Jones, nosso Darth Vader, o nosso Mufasa de O Rei Leão? Ah, isso não é crossover. Isso não é crossover. Isso é só um contrato. É só essa cash, né? É só um contrato. Exato. Essa mensagem que você leu foi do Alexandre. Isso, é verdade. Alexandre Pereira. E ele fala, essa cena seria só um easter egg ou tornaria os filmes um crossover? Crossover. É um crossover. Crossover, pô. Universos diferentes se cruzando. Inclusive, a gente fala muito aí de Pantera Negra e tal. O reino do Ed Murphy no Príncipe de Nova York é um reino rival, vizinho do Wakanda? Porque é o mesmo estilo, né? O mesmo estilo, boa pergunta. É o mesmo estilo. E se for o Wakanda? Né? Se for o Wakanda se fazendo de boba? É possível. Imagina se o Ed Murphy fosse o Pantera Negra. Nossa. Caraca, sim, porra. Aí sim. Aquele bigodinho ali, maravilhoso. E se ele fosse Pantera Negra, ele ia fazer todos os personagens do filme. Ele ia ser a irmã dele, ia ser a mãe dele. É. Nada menos do que eu espero. Saudades do Ed Murphy. Gente, eu quero essa vontade do Ed Murphy fazendo Pantera Negra e sendo todos os personagens de Wakanda. Por favor. Inclusive o Killmonger, ele faria o Pantera Negra e o Killmonger. Mano, ele seguraria isso tranquilamente. Ele lutaria contra ele mesmo, o Chaves de Chapolin, assim, né? Sozinho, com a cara metade com cicatriz e metade sem, sabe? Fazendo aquela... Seria incrível. Faça isso acontecer. O João Paulo, de 25 anos, que trabalha na área de TI, diz o seguinte. Fala, pessoal, bababá, Jovem Nerd, Rapadura, que negócio. Primeiramente, queria agradecer pelo excelente programa que vocês fizeram. É, exatamente, agradeça a Fini, que com a iniciativa Finicast conseguiu trazer esse crossover inimaginável, que só abre sorrisos. Abriu seu feed, você sorriu. Abriu e sorriu, cara. E ele manda abaixo alguns crossovers que ele acha que a gente não falou. Vamos lá. HQ. Juiz Dredd versus Predador. Muito irado. Acho que é interessante para ir para o cinema. Muito irado. É bom, bom. Bom crossover. Olha, Juiz Dredd e Predador. Mas eu vou dizer uma coisa. Tudo depende do roteirista aqui. Tudo depende. Porque aqui, nossa senhora. Finalmente os humanos vão ter alguma chance contra os predadores. E quem sabe no futuro contra os aliens. É porque o Juiz Dredd é sinistro, malandro. O último filme, inclusive, é muito bom, aquele com o Kaoba. É, muito melhor do que o do Sly. Muito melhor. Com certeza. Muito mais o feeling da revista mesmo, né? Não. Future Quest, Os Vingadores da Hanna-Barbera, Johnny Quest, Herculoids, Space Ghost e Homem-Pássaro se juntam para enfrentar um vilão que ameaça todas as realidades. Esse filme tá na moda agora. Realidade, múltipla realidade. Gosta, hein? É isso. Multiverso. Chegamos na era do multiverso agora. Multiverso, exato, cara. Vamos lá, multiverso da Hanna-Barbera. Tem que fazer um filme solo de cada um e depois juntar, né? É muito tempo, né? Teria um filme solo do Zé Comé também? Já teve, não teve? Teve live action, inclusive. É verdade, teve. Não, live action, é. Não, o Zé Comé não era live action, mas as outras pessoas eram. Imagina, eles levam um ursão, assim. É, um urso de verdade interpretando. Mowgli, né? Mowgli foi assim. Ó, eu gostaria muito de ver um live action do Johnny Quest, atual. Seria legal, né? Cara, Johnny Quest, que história, retrofuturista. Meu Deus. Não, e é muito pouco aproveitado ainda. Acho que ainda vamos ter a época certa de Johnny Quest voltar. Não, com todos os dramas que existem do Dr. Benton e do Race Bannon serem amantes, mas não poderem revelar. Novamente, a época certa pra esse tipo de coisa. Porque isso é um casal, tá na cara. É cada cara que é um casal. Eu acho que a culpa do Johnny Quest não ter ainda explodido assim pra nova geração é o fato do Tintin não ter dado muito certo, né? Eu adoro aquele filme lá do Tintin, do Spielberg. Ah, é porque o Tintin é muito europeu, cara, eu acho. É muito europeu, né? O Tintin, ele não é famosão no mundo. Ele é uma parada que os franceses e os belgas gostam, é isso. Não. Tintin é famosão no mundo, sim. Como assim? Não. É famosão no sentido, Tintin, tá, eu sei. Na TV Cultura. É, exato. Tá, a gente conhece e tal. Eu, por um momento, achava que o Júlio ia culpar o Jota Quest. Ainda bem que não. Ele ainda fala de séries de TV, ó. Sítio do Pica-Pau Amarelo, crossover com folclore brasileiro. Cuca, Saci Pererê. Vingadores e folclore crossover brasileiro, pô. Mula Sem Cabeça. Mula Sem Cabeça é um folclore muito engraçado, né, mano? Mula Sem Cabeça é o Hulk dos Vingadores brasileiros. É. A Cuca é aquele jacaré, né? É, a Cuca é um ícone, a Cuca, cara. A Cuca é sinistro, cara. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nossa, ela era bem sinistra, mas ao mesmo tempo debochada também. Aí ele fala aqui de cinema, Godzilla versus King Kong. Porrada dos monstros gigantes, sempre é bom. É o próximo filme aí, né? O próximo filme do universo dos monstros aí vai ser Godzilla versus King Kong. Sai o Godzilla 2 aí. Ele tá viajando o tempo e já tá falando de bons crossovers que ainda não aconteceram, é isso? Que não aconteceram. Não, mas é porque isso de monstros gigantes já rolou antigamente, né? Mas era bom crossover? Ah, é. Se é bom, são outros 500, né? Eu acho que é sempre bom, é sempre bom. Se fizeram um lagarto gigante lutar com uma mariposa gigante, que é uma batalha que em miniatura a gente vê no dia a dia, e funcionou, acho que qualquer outra coisa tá ótimo. Gostei da mensagem dele aqui no final, João Paulo, que disse assim, é isso, valeu rapaz do Jovem Nerd, que cast foi muito bom, valeu Fini por gerar esse crossover. Olha o agradecimento. Olha aí, gostei. É isso aí, amigo. Tá alinhado com a pauta. Tá alinhado com a pauta. Aliás, o Azaghal, a gente vai falar de BVS aqui? Não, né? Não só vai como deve. Porque o lugar desse filme é aqui. É, Batman versus. Caraca, mano. Uma merda de crossover. Deixa eu dizer uma coisa. No programa anterior, eu não consegui me defender, porque vocês me impediram de eu declarar meu amor. Declare seu amor. Esse filme é injustiçado. Esse filme é mais falado hoje do que Vingadores Ultimato, por exemplo. Peraí, mas você tá levando em consideração a sua bolha pessoal? Ou porque o mundo de verdade? Porque assim, ele é mais falado aonde? No grupo de WhatsApp de Batman vs Superman, só se for. Deixa eu dizer o seguinte, olha só. Qualquer mesa de bar, junta os amigos aí. Vocês têm uns amigos aí, não tem? Alguns amigos? Tem. Junta aí. Infelizmente eles não estão aqui hoje, infelizmente. Junta eles e puxa o assunto aí. Rapaz, e Vingadores Ultimato, hein? Ele, porra, é foda, aquelas cenas, né, e tudo. Passou. Fala assim, eu tô até gostando de BVS, caraca. Mó mobilização. Revolta, que é a revolta. Você sabe que quando você causa uma revolta é porque o amor e o ódio estão lado a lado. Uhum. Entendeu? Por isso que a gente tá aqui. É, existe um amor e o ódio compartilhado, entendeu? O BVS, ele é isso. É um filme que separa e, ao mesmo tempo, une as tribos. Sim, Batman vs Superman é a nossa Marta. É onde todo mundo se encontra, no final das contas. Saudades, amo. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E é isso aí. Exatamente. O sucesso é filme... É imortal, obra imortal, cara. Você viu a versão estendida? Vimos a versão estendida e melhora muito o filme, inclusive. O que ele... Eu não tive coragem de gastar mais. Ele estende o filme um pouco. Porra, caralho, que merda, isso é bom? Nossa senhora, gente. Tem mais cena de Mulher Maravilha, pelo menos? Não, ele é melhor construído as motivações, inclusive, do Batman e do próprio Superman, que foi muito picotado na versão de cinema. Fica bem corrido na versão de cinema, fica bem corrido. Assim, né? Cara, é assim, ó. Deixa o Snyder fazer do jeito que ele quer. A Warner não deixou, e aí ele teve que tesourar. Na Liga da Justiça, tiraram ele. A gente não deveria dedicar esse espaço pra BVS, porque ele é um filme que não deveria estar nessa lista. Bom demais para estar aqui. Vocês, vou te contar. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão. Cowabunga! Ó, um crossover bem ruim nos cinemas. Liga Extraordinária, bate um potencial gigantesco, não é? Caraca. Podia ser tão bom, cara. Porque veio dos quadrinhos, Alan Moore, né? E ele era a Liga, que em inglês era a League of Extraordinary Gentlemen, né? Ele juntou vários autores, né? Júlio Verne, H.G. Wells, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe. Juntou um monte de personagens. Tinha o Capitão Nemo, tinha o Quarterman. Dorian Gray. Homem Invisível. Pô, mas era... nos quadrinhos é foda. Sim. O filme é que é uma merda. No cinema foi horrível. Porque é aquele filme assim, vamos botar aí o Sean Connery que vai ser foda. Exatamente, né, cara? E não deu certo, absolutamente. Foi uma coisa bem terrível. É muito triste isso, cara. Eles vão refazer um dia, não vão? Eu espero que sim, porque agora esse cinema de crossover, digamos assim, ele tá bem melhor. A galera sabe escrever bem melhor, não é possível. É isso aí mesmo. E que chamem pra dirigir Zack Snyder, né? Zack Snyder. Que é pra gente ter certeza que vai ficar lindíssimo. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! Cowabunga! Olha, quero falar de um crossover que foi muito esperado por fãs de ficção científica e também foi uma coisa muito broxante. Arquivo X e Cops. O quê? Teve esse crossover. Teve? Não. Não, olha só. Capitão Kirk e Capitão Picard. É, mas tava na cara que isso não era nada certo. O Star Trek Generations foi o primeiro filme de cinema da tripulação da nova geração, depois que a série acabou. E eles, vamos juntar os dois capitães épicos da Enterprise num filme, vai ser muito foda, puta que pariu. E aí o encontro deles foi até bem bem preparado, porque eles inventaram como é que eles vivem em épocas de 80 anos de diferença, né? Então, uhum, não tinha como eles estarem vivos. Até durante a série de Star Trek Next Generation, teve alguns crossovers com personagens da série original que cada um teve uma desculpa diferente. Com o Spock teve porque os vulcanos vivem muito. O Bones teve porque ele estava muito velho e tal, não sei o que. Até inventaram que ele estava super velhinho e tal. E com o Scotty, teve uma desculpa de que o Scotty ficou preso no buffer de um teletransporte que nunca foi completado, e eles acham a nave perdida e eles puxam ele do buffer. Então ele ficou perdido, sabe, no computador, as moléculas dele, até serem reconstruídas pelo teletransporte muitos anos depois. Então ele aparece e foi um crossover muito maneiro e tal. Mas aí nunca teve na série um crossover com o Capitão Kirk. E eles inventaram que existia o Nexus, que era um lugar atemporal, uma onda de energia que era meio que um paraíso, né? Você fosse sugado pra dentro do Nexus, você vivia o seu sonho, sabe? Era tipo um paraíso mental, sabe? Então, o Capitão Kirk ficou preso nesse Nexus, aparece no início do filme. É fantástico, ele teoricamente morre pro mundo real porque ele é sugado pra essa parada e ele é perdido pra história. O Capitão Picard, em certo momento, entra lá também e os dois se encontram, e aí ele fala: venham comigo, temos que salvar aqui... Completaram a missão. Caraca. E tal. E aí, porra, em vez de botar o Capitão Kirk na Enterprise, sabe, sendo o capitão, ele e o Picard juntos, eles simplesmente estão numa missão no planeta de, sabe, enfrentar o Calígula e e o Capitão Kirk morre de uma forma ridícula, caindo num penhasco, sabe? É bem ridículo. Era um potencial muito maneiro de ter os dois caras que foram excelentes capitães, muito diferentes entre si. Foi um puto encontro broxante, um crossover muito broxante. Foi Picardia. Nossa, meu Deus, amor. Tu chegou a ver o teaser da série do Picard? Vi, fiquei arrepiado. De chorar, né? É uma homenagem absurda ao personagem, né? Esse é o meu Rei Leão, cara. chorar de ser Picard. Meu Deus, que legal. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! Cowabunga! Ah, e sabe o que é um grande crossover? Ah. Mas esse é bom, na verdade. Devia estar no programa de vocês. Qual? O Expendables. O Mercenários. Caralho, a gente esqueceu, cara. Exato, é um crossover dos brucutus, cara. É, dos atores, né? Não dos personagens, é, dos atores. É. Amigo, o Rock é o quê? É, mas são atores interpretando os personagens. Assim, a gente sabe que é um crossover ali. O Rock é um gênero. Mas também foi ficando ruim, né, esses crossovers. Do é, ele foi, quando foi botando mais gente, foi piorando. O primeiro é ótimo. É fantástico. Tem um Van Damme, né? Tem um Van Damme no último ali. No tem dois, Van Damme, dois. Tem Chuck Norris, tem, puta, Mel Gibson. Tem Chuck Norris com piada da cobra ainda. É, nossa. Eu soube que uma cobra lhe picou e ela morreu. A piada do nada no meio do filme. Eu soube que uma cobra lhe picou, ele é, mas ela passa bem. Uma porra assim. Só que cara, é muito ruim a piada, é muito ruim tudo. Porque o Chuck Norris é um velhinho, cara. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! Cowabunga! Teve um crossover que foi muito falado durante a década de 80 inteira e quando eles fizeram, ó, adivinha qual é? Freddy versus Jason. Nossa, esse foi uma merda mesmo. Nossa senhora, cara. Ah, o Freddy Krueger, o Jason, caraca, duas franquias incríveis de terror. Incríveis de terror. Isso aí já tá esquisito, né? O Jason era maneiro naquela época e esticaram até não dar mais, né? Jason era maneiro até o 8. Eu acho que como, não. Como foi longo o negócio. É porque eu lembro do 8, que é aquele em Nova York, que tem um cara que é boxeador e ele fica dando um soco no Jason e pá, pá, pá, dando soco aí, caraca, e o Jason cansando e a mão do cara sangrando e aí ele cansa o boxeador. Aí o Jason dá uma porrada e arranca a cabeça do boxeador. É muito Jason doido, faz a tática do Rock Balboa, mano. Exato. Apanha até o cara cansar e derruba o cara. Mas eram dois fenômenos, né? O Fred, especificamente, a Hora do Pesadelo. O terror sempre faz sucesso, né, cara? Então os caras vão fazendo mais, né? Bota Jason no espaço, bota... Jason no espaço é um crossover. A gente pode dizer que é um crossover, não, né? Jason, você pega o Jason, bota no espaço e tira ele do universo dele. Crossover com a ruindade. Crossover com a ruindade. Não, cara, mas o negócio de Fred versus Jason é que não tinha a menor necessidade, né? Menor necessidade é só porque o pessoal gosta de juntar os medos das crianças, mas não, não. Cena de batalha, tipo assim, ah, pegar ele, colocar por dentro de uma janela de vidro e ir arrastando assim. Não, não precisa. Não tem nada a ver. Sabe um crossover zoado? Rock Balboa versus Hulk Hogan. Né, no Rock 3, lá? Que ele faz uma luta beneficente com o Hulk Hogan. Caraca, nem lembrava disso. Nossa. É muito zoado isso, cara. Essa é a realidade. É muito zoado isso. Porque, assim, se você parar pra pensar, ele versus o Clubber Lang já era meio que um crossover, porque o Clubber Lang era o Mr. T. É. Ele era sim. Sim, ele era... Ele... Fora do universo Rock. Isso. Então o Clubber Lang só é outro nome pra Mr. T, porque é o Mr. T. Exato. E tipo assim, então... Ele é o Mr. T, exato, não tem figurino. O Rock 3 é o Rock versus o Mr. T, cara. Exato, que já é esquisito. Que o Mr. T é o B.A. Barcos, né? Marcos, exatamente. Então, esse filme é um crossover. É um crossover. Esquisito, vai. É muito esquisito. Se você pensar como crossover, é esquisito. Muito. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! Cowabunga! Sonic e Mario. Esse crossover, pra mim, eu tenho uma dificuldade até hoje com Sonic e Mario. Não faz sentido na minha cabeça, porque eles sempre foram adversários. O que acontece com Sonic e Mario, na verdade, é uma relação abusiva. Temos que denunciar aqui. Por quê? Porque meu Deus, cara. Sonic e Mario, eles eram, como você falou, eles eram rivais, era uma rivalidade da Sega com a Nintendo, quando a Sega tava vindo com console, né, e tal. Era um console wars, né? O Sonic nasceu pra ser o Mario da SEGA, né? Ele ser o console seller, né? O grande mascote, né? E por causa disso, eles eram rivais. Eles eram o Gugu e Faustão. E o que acontece, cara, é que a Nintendo ganhou a guerra. E a Nintendo passou a ser dona do Sonic. É horrível isso. Então, o Sonic passou a ser a bitch do Mario. Eu acho vergonhoso isso. Pra mim, é vergonhoso, tá? Por isso que tá aqui nesse programa. É vergonhoso ver um jogo das Olimpíadas... do Rio, que se chama Mario e Sonic, e o Mario e o Sonic disputando velocidade, é tipo uma corrida de 100 metros. Mas o Mario tava de kart? Ah, não, cara. E o Mario ganha, e o Mario pode ganhar. Ah, não, cara, pelo amor de Deus. Pois é, por quê? Porque o Mario é o dono da bola, essa é a verdade. É isso. Se chama Sonic e Mario, ou se chama Mario e Sonic? Mario e Sonic. Claro que se chama Mario e Sonic, porque o Sonic tá morando de favor. Tem que aceitar, né? Quando eu desligo o videogame, o Sonic vai pro quartinho lá no fundo e o Mario tranca ele. Tu sabe o que é o Sonic? O Sonic, sabe aquela corrida de Fórmula 1 em que o Barrichello ia ganhar do Schumacher? É, exatamente. Hoje não, hoje sim. Exatamente isso. Essa é a relação do Mario e Sonic. Então não é um crossover que a gente nunca vai engolir de verdade, porque a gente sabe que... Sonic descaracterizado, totalmente desrespeitado, uma pena. É isso. Tadinho, né? Só é desrespeitado. E esse crossover do Sonic e Jim Carrey? Que ninguém... É isso. Que ninguém pediu. Ninguém pediu. Caraca, esse crossover. Caraca, mas eles arregaram. Os caras falaram, vamos deixar esse filme pra depois. Quem disse que petição não funciona, hein, Catiux? Não é petição, os caras falaram, gente... Vai dar ruim. Não, isso aí não foi a petição. Não, mas fizeram petições. Não foi petição, o barulho foi maior do que a petição. A petição não funciona. Mas eles não mudaram, cara, eles não mudaram por causa da petição, eles mudaram porque eles viram que o filme ia ser boicotado e completamente esculhambado. Não foi por causa da petição, se liga. É, foi o... Não é questão nem de ser boicotado, na minha opinião. O filme não ia ser visto, as pessoas não iam querer ver. O barulho foi muito maior do que a petição. E porque as artes dos fãs estavam melhores que a arte do filme. Cara, peraí, gente, alguém enganou a gente aqui. Eu imagino os executivos dos estúdios, os produtores olhando os memes de internet com os Sonics da galera, cara, melhor do que o do estúdio. O cara refez o trailer, animou o Sonic todo, ele animou o Sonic. Esse cara tá contratado agora. É, cara, é impressionante. O problema é que todo mundo que trabalha com arte nesse planeta inteiro fez em 10 minutos melhor do que os caras fizeram por meses, anos, o que é inacreditável. É, quando eu vi aquele primeiro Sonic musculoso, aquela silhueta, nego, já ficou com medo. É, as pernas magrelas ali, cabeluda. Não, a perna tava musculosa, cara. Mas ele ser peludo, cabeludo, não é um problema. Os pokémons também são, e ok. O problema é ele ser um... aquele menino russo malhador. O menino russo malhador. Exatamente. Mas, sabe, você falou assim, a galera em 10 minutos fez Sonic melhor e tal. Tipo assim, não é falta de capacidade do estúdio. Qualquer artista tem a capacidade de fazer. É escolha, é decisão. É decisão de direção de arte, esse tipo, entendeu? É, eles deixaram os olhos menores, né? Tentaram deixar menos cartunesco, mas assim... Não. A decisão que tava errada não era a falta de capacidade artística, era a decisão artística, né? Mas o problema ali é o Sonic da carreta furacão, né? É horrível. Que é dali, né? Era o Sonic da Carreta Furacão. Da Carreta Furacão. Do you know Carreta Furacão? Caraca, Carreta Furacão ou crossover terrível? Caraca, mas é tão terrível que é bom, cara. Cara, fofão com Homem-Aranha, com Capitão América, com tudo que tiver direito. Com Turma da Mônica, com Peppa Pig. Com Mickey. Com Mickey Cracudo, com Ben 10. Ben 10. Carreta Furacão é um crossover horrível que venceu e ficou bom, cara. Não, nunca ficou. Ah, cara, como não, cara? Não, deu a volta. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no meu senso na batuta do cavaco. Agora a gente vai descer o sarrafo nos piores crossovers. Pode ser de filme, pode ser de games, pode ser do que for. Falar de novela logo. De novela? Você quer começar falando dos piores crossovers de novela? Teve crossover de novela, é verdade. Teve a Dona Armênia. A Dona Armênia foi um personagem muito... Cara, só a gente. Muito marcante da novela Rainha da Sucata. Rainha da Sucata. Ela, ela tinha os três filhos. Isso. E ela era uma imigrante da Armênia, era isso? É, dona por isso Armênia. Que o nome dela era Dona Armênia. E ela era dona de um prédio. E ela queria prédio no Achão. Ela queria derrubar o prédio. Nachon. Era assim que ela falava. Araci Balabanhã. Araci Balabanhã. A Cassandra. Que todo mundo conhece a Araci Balabanhã pela Cassandra, a gente conhecia pela Dona Armênia. Isso. Antes, E aí ela ficava falando assim, vou botar essa prédia Nachon. Sua pai construiu uma prédio neste terreno, pisado em cima das minhas direitos, enganando a pobre de minha Giacomo. E agora, a preço que eu quero, esta prédio Nachon. Não, Dona Armênia, peraí. Nachon! Não, vamos conversar direito. Vamos conversar direito, Dona Armênia. Sucata Nachon, este escritório com carcaça de automóvel Nachon, você Nachon, tudo Nachon. Dona Armênia? Eu quero tudo Nachon. Dona Armênia, pelo amor de Deus. Dona Armênia, vamos conversar. brasileiro adora essas frases feitas, todo mundo fica repetindo. Ela tinha três filhos, filhos da mamãe armenos. Era boa essa novela. É, exato. Era o que ele tinha, gente. E aí ela, essa personagem... Não tinha internet, não tinha TV a cabo. E aí anos depois teve uma outra novela que eles trouxeram a personagem de volta. Trouxeram a personagem de volta de tanto que ela agradou na época. E aí, mas não fez tanto sucesso. Por quê? Né? Não tava no contexto Rainha da Sucata. Pois é, essa que é a parada. Sem contexto, então foi um crossover horrível. Foi péssimo. E o Jamanta também. O Jamanta também. Jamanta não morreu! Ficou repetindo essa porcaria em mais de uma novela, exatamente. Toda vez que você coloca uma blusa com mangas longas, né? Todo mundo, no fundo, imita o Jamanta. Eu acho que a Dona Armênia votou no Deus nos acuda, não foi isso? Acho que é isso, com as filhinhas. As filhinhas da... Bom, enfim. E o Jamanta também teve aí, repeteco, e é bem horrível. Não assiste novela hoje em dia, Jovem Nerd? Não, nunca. A última novela que eu vi foi Avenida Brasil. Um grande sucesso. Olha aí. Ah, foi boa, foi boa. Foi boa, né? Eu não assistia mais novela, mas eu voltei pra assistir essa novela. Eu queria que tivesse mais crossover de vilã de novela, principalmente. Porque... Vilã de novela, que a Carminha era foda. Olha, eu vou te dizer, a Carminha pode voltar. É sempre duvido, uma possibilidade. Não fazem mais esse erro. Imagina se junta a Carminha, Nazaré. Nossa, quem mais? Caraca. Pra fazer, tipo, a Liga da Injustiça, assim. Nazaré e Carminha seria incrível, isso, cara. Caraca. Não ia funcionar, gente. Não ia funcionar por quê? Não, porque elas estão fora do ambiente delas. A Carminha só é ruim com a Rita. Não, precisa da Rita, né? Imagina, ela fala Rita, Rita, lembra? Ela é foda, né? Uh-huh. Vai ficar Nazaré, Nazaré. É muito grande. Não, mas elas iam se juntar, não, cara. Os vilões não se juntam, eles se odeiam. Ah. Eles nunca se juntam. Ah, não sei, cara. Ia ser muito bom. Coloca a Nazaré em qualquer lugar. Ela fica, tipo, ameaçando o pessoal com a tesoura, roubando criança, jogando o pessoal de cima de escada. É muito louco. Ah, sabe o que seria legal de um crossover de novela? Fala uma novela legal aí que vocês tenham gostado, recente. Pra mas esse programa não é dos piores crossover. É dos melhores. Mas quando eu falo melhor e novela, você transforma em pior. É, entendeu? Melhor do pior, que a gente tá dizendo, né? Entendi. Fala uma novela aí recente que tenha tido. Crave a Rosa, Kubanacan. Caminho das Índias. Porra, recente. Caminho das Tudo Índias. Tem mais de 15 anos. É, é isso aí, né? Mas podia ter um crossover da novela Mutantes. Meu Deus. Com a Vamp. Nossa. Porra. Mutantes e Vampiros, cara. Vamp era foda. Começa com nudez gratuita. Inclusive. Lembra? Era muito errado tinha tudo, né? No fã? Eu não entendo muito bem por que o Canal Viva, que de vez em quando passa algumas dessas novelas, a tela tá meio achatada, assim. Eles não conseguiram consertar, né, a parada da resolução, né? Do widescreen? Não conseguiram. Não. É, sei lá como é que funciona isso tecnicamente, né? Cara, outro dia eu cheguei na minha mãe e ela tava assistindo a novela, aí ela disse assim, eu não sei o que, acho que é a minha TV que tem um problema, porque todo mundo fica meio estranho com as perninhas bem pequenininhas. Tava tudo esticado. Minha mãe, não. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão. Cowabunga! Acho que a gente tem que pensar em coisa brasileira, porque acho que vai ter umas coisas bem galhofas, assim. Coisa brasileira? Tipo aquela conversa que tem, cara, entre a Xuxa e a Angélica. Nossa! Yeah. Caraca, isso foi um crossover. Cara, isso foi um crossover mesmo. Xuxa e Angélica conversando, e foi um momento de sororidade, né? Que fica assim, a Xuxa... Eu nunca te odiei, tinha uma parada dessa, não tinha? Eu nunca te odiei, mas também tem um momento que ela diz assim, não posso dizer que você é a minha amiga, né? Exato, que é muito... Léo, toca aí. Olhando aqui dentro do teu olho, e gostaria que todo mundo entendesse isso como também um desabafo. Eu não posso, nem quero e nem devo dizer pra você que eu sou sua amiga, porque a amizade a gente conquista com o tempo e com tudo mais. Cara, esse crossover foi... Ah, a pessoa que escolhe um momento pra falar que a outra não é amiga dela, meu Deus. Aí a Angélica começa a chorar, se liga. Caraca. E fica só fazendo que sim. Grandes momentos da TV brasileira. Tinha muitos crossovers nos filmes de Trapalhões, não tinha? Tinha. Ah, quando você colocava Xuxa, Sérgio Malandro e Trapalhões no mesmo filme... Era um crossover, né? Era um crossover, né? era. E aí tinha o Conrado também. Tinha o Conrado, tinha as Paquitos, Papaquitos. Caraca. Papaquitos, meu Deus. Os Trapalhões tem uma espécie de crossover que é o Trapalhões no Planeta dos Macacos. Caraca, eu adoro esses os títulos. É Planalto dos Macacos. Era Planalto dos Macacos. Era isso aí, Planalto, pode crer. Muito bom. Tem um crossover, de Trapalhões com Shazam, vocês sabem disso, né? Com Shazam? O quê? Shazam? Tem um episódio de Trapalhões que eles estão, tipo, eles são a família. Tem o Shazam, o Mago, lá, e aí eles estão juntos. É sério. Tem um episódio disso aí que se caraca, assistir, é real mesmo. E se tu assistir, é basicamente o plot inteiro do filme que saiu agora. É meu exato. Deus do céu. Caraca, o Dedé com uma peruca terrível. E aí, todo mundo de Shazam. Fica com a saiazinha. Tipo, quem é? Dedé. Sempre é o Dedé. Caraca. Trapalhões, esse é um negócio inacreditável, cara. Tinha uns crossovers que era maravilhoso. A Xuxa sempre participava de alguns filmes. Tinha aquela Princesa Xuxa e os Trapalhões, que era tipo um negócio meio Mad Max, meio Star Wars. Aí o Didi era o Didiron, né? Tinha um negócio bem... Didiron. Bem legal. Cara, eu imagino como é que nasciam os roteiros desses filmes. Princesa Sharon, era a Xuxa. Aí tinha o Mussa, que era o Mussum, o Zakaling e o Dedeon. Era maravilhoso pra esses Xuxa Trapalhões, um clássico. Tinha os Mosqueteiros Trapalhões. Mosqueteiros Trapalhões. O Cangaceiro Trapalhão, é sempre assim os nomes, né? Esse filme é bom, Cangaceiro Trapalhão é um bom filme. É muito bom. Qual bom. Que é o filme que o Sérgio Malandro é um príncipe que vem num cavalo? Então... É o Princesa Xuxa. Não, Princesa Xuxa não, é o... Eu amo isso, cara. Todo esse lore da TV brasileira é muito bom. O lore. O lore da TV brasileira. Porque a Xuxa namorava o Sérgio Malandro, aí colocaram ele pra ser o príncipe. O Sérgio Malandro ser um príncipe é uma parada muito Shrek, né? Ser um príncipe? É muito bizarro. É, ele era o príncipe no filme da Xuxa. Ah, Lua de Cristal. Ah, é Lua de Cristal, verdade, verdade. Caraca, gente. Eu não sei qual foi a última vez que vocês assistiram Lua de Cristal, mas assim... Tem no YouTube. Galera... Tem tudo no YouTube. É loucaço. É loucaço. É tipo... Meu Deus do céu. Loucura a 300 km por hora. É, o vilão é tipo o primo dela lá, que é o carinha que era escrotaço. Guilherme Caram. Não, tem cena de abuso sexual. Que é isso? Da casa desse cara. É tipo pesadaço, assim. Aí do nada tem ela tomando um banho de leite. Cara, são as coisas aleatórias, assim. Que isso? É o Avelar Love. Você sabe quem é Avelar Love? Não, cara. Ele fazia parte daquela banda João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Não, eu sei que existe o João Penca, mas se você quiser que eu desenhe alguém do João Penca, eu não vou conseguir. Vai ser que nem desenhe logos do Cid. Como é que tu não conhece o vilão de Lua de Cristal? Desculpa essa falha aí. Peraí, o vilão não é o... Ah, não, aqui é o Super Xuxa contra Baixa Astral, que é o Guilherme Cará. São bem parecidos os filmes, mas não sei. Mano. Cara, qual foi esse crossover do Gugu com o Faustão? Não foi no filme que tem a música do Sérgio Malandro, O Ovo? O Ovo? Nossa, isso é um crossover, Sérgio Malandro. Malandro e Faustão. Eles eram detetives, né? Não era isso? O Faustão era detetive? É, detetive Faustão. Detetive... O mundo era muito difícil pra gente, cara. A gente tá com um desconto forte. É, Inspetor Faustão e o Malandro. Não sei, é uma parada dessa aí. É uma desgraça dessa. Tá vendo? Não tem como não falar que é um lore. Não tem... O único filme bom dessa época era do Blitz. A Blitz? A Blitz é um filme. Da banda? Da Blitz. Da banda Blitz? Sim. Procura aí o nome. Eu não lembro o nome, mas eu lembro que o filme era bom. De um filme? Eu lembro na minha cabeça, né? Era a história da Betty Frisda? O que era? Tinha uma personagem que cantava e todo mundo passava mal. Mary Lou? É. Hã? Pera aí. Eu chutei qualquer coisa aqui, Azaghal. É. Caraca, tá todo mundo louco. Meu Deus. Mas vai ter um filme. Eu pesquisei aqui, achei. Vai ter um filme, Blitz o filme. Evandro Mesquita disse, a gente era imortal. A gente era imortal. A gente era imortal. Como assim, Evandro A gente Mesquita? Somos. É possível, é impossível. Não, a gente somos é do Traje a Rigor. Se você achou o cálice sagrado, bebeu, ficou imortal, e você cruzou o grande selo com o cálice sagrado, você deixou de ser imortal. Então você era imortal. Eu acho que o Indiana Jones foi imortal. Mas a frase que ele é mais bonita se ele falasse nós éramos imortais. A gente nós é. Nós éramos imortais. É ruim. A gente era imortal. É. A gente somos. It's moving, Power Rangers. It's moving time. Tudo na chão. É o apagado. Eu acho que um grande crossover da TV foi Gugu e Faustão ao vivo no mesmo horário, porque eles competiam, eles eram, né? Uhum. A briga pela audiência. Mas isso não é crossover, eles não estavam um programa do outro, pô. Ué, mas eles estavam juntos ou não estavam? Eles estavam cada um no seu estúdio, né? Não é crossover, porque isso aí cada um tá no seu universo. Crossover seria se o Faustão fosse convidado no programa do Gugu, isso seria inacreditável. Às vezes apareceram na mesma tela, entendeu? Sério? Na mesma tela. Ah, o quê? Não Criança Esperança, um negócio assim? Não, porque cada um tem o seu. Cada um faz a sua caridade. É verdade, não tem crossover de caridade. Não, maluco. Não, a caridade é sua. Mas como que eles... Em que contexto eles apareceram juntos na mesma tela? É inacreditável o que aconteceu. O Faustão ao vivo no programa dele e aí o Gugu ao vivo no programa dele. Ah. E aí eles ficam... Obviamente que tá, se você tá vendo na Globo, você vê o Gugu nas telinhas ao redor do cenário inteiro do Faustão. Ah. E aí depois a tela divide e ficam os dois juntos conversando. Cara, eles eram adversários. Mas por caraca, que rolou que isso? Louco, isso aí é um crossover. Isso aí não é crossover, é multiplayer split screen. Na verdade... diferente. Na verdade, é uma ação chamada Junta Brasil. Eu acho que é uma ação bem parecida do que nós estamos fazendo aqui. Era jabá? Eu acho que era da Nestlé. Caraca, meu amigo, o Nestlé tinha muito dinheiro, hein? Puta que pariu. Caraca, eu tô vendo aqui, meu Deus do céu, era muito. O Faustão era muito diferente, cara. Você vê, a caridade não juntava eles, mas o jabá juntou. Claro, o jabá junta todo mundo. Era ação da Nestlé, tô vendo aqui, caraca, que negócio maravilhoso. Cara, dá pra sentir o desconforto no olhar dos dois, que coisa Eita, triste. Eita, bicho, né? Eita, bicho, é louquinho. Né, o louquinho, o louquinho. Alexandre, tu pegou esse negócio do louquinho aí, do Faustinho? O que tem? O louquinho, meu? Não, eu tô sabendo do louquinho. É, cara, isso é um clássico. Já passou, né? Mas... Ah, passa muito rápido. Eles crescem muito rápido. A internet é muito efêmera. Muito, cara. Quando você vê... No Telegram tinha os stickers, né? Do Oloquinho Meu, né? Sim. Só que a pessoa usava uma vez só, né? Oloquinho Meu. Não tem graça. Eu usava 30 vezes. Ele mandava... Eu botava sem parar. Oloquinho Meu, Oloquinho Meu. Era tipo 30 vezes mesmo, cara. O celular cara, a gente fez um aí. E a Catiuxa com aquele... Com o filtro do Snapchat. Que te deixa criança. Filho de criança. Caraca, esse é o... O Louquinho Infinito. Foi daí que nasceu o Louquinho, não foi? Com esse filtro do... Foi? Ué. Acho, deve ter foi, sido, foi, né? Deve ter foi sido, daí. Né? Colocaram um filtro de criança no, do Snapchat no Faustão na TV, aí ele ficou de criança, aí disseram o Louquinho Meu e aí pronto, né? Desandou a internet inteira. Caraca. Teve algum crossover do Amaury Júnior com o Otávio Mesquita? Porra, boa pergunta. Cara, se não teve, foi uma oportunidade perdida. Foi, cara. Onde é que tá esse povo hoje em dia, hein, mano? O que eles estão fazendo aí? O Amaury Júnior continua o Amaury Júnior, só que em outra emissora que a gente não assiste mais. É isso. É. Mas ele tá aí ainda. Tá aí, né? Sucesso absurdo. Otávio Mesquita e Amaury Júnior, juntos no mesmo programa. Programa é diferente. Aí, ó. Tem aqui no YouTube. Que o Otávio Mesquita, ele sempre quis ser o Amaury Júnior, né? O Jô e a Marília Gabriela. Será que rolou isso? Não, não rolou. Quer dizer, talvez ela tenha ido no Jô, porque eles eram da mesma emissora, né? Tô vendo esse programa aqui do Otávio Mesquita com o Amaury Júnior, e não é um programa, é só, tipo, eles estavam no mesmo ambiente. É, não é um programa. E aí fizeram um grande evento disso, se lembra? Que é o desejo do grande público, mas não se concretizou ainda. Get moving, power. Rangers, it's morphing time. Tudo na chão. É o bagulho. Caraca, esse aqui é maravilhoso. É o Adam Sandler com a Mônica. Nossa, what? Nossa, dá muita vergonha esse. Caraca, dá muita vergonha, porque... Mônica de Souza? Mônica, lembrei. O Adam Sandler, ele veio promover um filme aqui no Brasil. Eu não lembro qual era o filme. É o Pixels, aquele filme de videogame, né? E aí ele tava com a cara de assim, meu Deus, por que é que eu vim pra cá? Porque tá dublado na parada, né? Isso. Que a Mônica tá falando em português com ele e ele... É a dublagem clássica do Adam Sandler, sempre. Só que, cara, o Adam Sandler, ele tá com uma cara de Adam Sandler. Não, mas ele tá, tipo assim... Ele sempre é assim. Fuck my life, sabe? Ele é sempre assim. Por que que eu tô aqui, cara? Ele é sempre assim. É muito engraçado, cara. E ele fica falando... E aí a Mônica toda felizinha. Oi, Adam Sandler. Olha só quem tá aqui, o Adam Sandler e tudo mais. Aí ele... Oi, Mônica, tudo bem? Esse é um negócio meio vergonha, assim, sabe? Cara, a má vontade é muito clara. E assim, a má vontade em relação a absolutamente tudo. Porque até o corte do croma foi feito com má vontade. Ah, meu Deus. Ah, tá. É tudo gente, muito pelo amor de Deus, pesquisem aí, bota Adam Sandler e Mônica e vejam esse comercial, é inacreditável. Tá muita vergonha, cara. Não precisa pesquisar não, tem link aqui no post. Tem link no post? Então tem link no post aí, gente. Aqui tem e-mail, tem link no post, aqui tem tradição. Ai, meu Deus do céu, cara. Os comentários desse crossover tem vários dizendo assim, foi só eu que achei que ele fez na má vontade, não. Caraca. Fomos todos nós. Nossa, muito... É um dos piores crossovers do mundo. Não tem nada a ver, né, cara? Colocar a Turma da Mônica e o Pixels. A galera da Turma da Mônica trabalha bem, mano. Tá botando turma na nome em tudo que é lugar. O cara botou aqui. Namore alguém cuja vontade de te trair seja igual a vontade do Adam Slayer de fazer esse vídeo. Caralho, que bom. Ele não gravou isso no Brasil. Ele gravou no quarto de casa. Não, foi no Brasil. Impossível, é só um croma. Ele tá com a mesma roupa que ele deu em entrevista para todos os veículos de imprensa da época. Gravou essas ceninhas. Deu entrevista pro Fantástico com a mesma roupa. Ele deu a entrevista com esta roupa? Esta roupa de bermuda. Aí já chapéu. Denuncia a má vontade, né, cara? Porque essa roupa aqui, sinceramente... Tá de brincadeira, né? Ele tá vestido de Adam Sandler, gente. Então, mas se ele gravou com essa roupa, que foi a mesma roupa que ele fez Junket e Fantástico, ele foi muito pego de surpresa, cara. Ah, foi, né? Ele foi, ó, você vai gravar agora num croma aqui pra gente botar você com a Turma da Mônica, tá bom? Aí ele, what's Brazil? só repete o texto aí. Do you know Monica Geng? Monica. It's very huge in Brazil, believe me. Você vai sentar no banco, né? Caraca. No Branco da Praça com o Manuel Carlos. Só faltava o Manuel Carlos aí. Que Manuel Carlos? Carlos Alberto. Manuel Carlos. Ah, meu Deus. A Praça Nossa deve ter tido algum crossover, não teve? Era um crossover, a Praça Nossa, né? Não teve um crossover da Praça Nossa com a Escolinha do Professor Raimundo? Puta, não sei. E eu acho que o Carlos Alberto, ele apresentou uma vez. Depois que o Chico Anísio tinha morrido, então não é crossover. Porque a Escolinha do Professor Raimundo, ela caiu em domínio público, né? Porque depois todo mundo fez. Teve vários canais. Tem na RedeTV. Ah, o formato, você diz, né? Sim. Teve um monte de escolinha, é verdade. Até o Jacaré Banguela fez escolinha já. É, teve Escolinha do Golias. Teve um monte de escolinha, é verdade. Escolinha do Golias era muito bom. Pra aquela época. Nunca foi bom, cara. Não, era só bom, era bom, cara. Porque, pela falta de opção. Oferta e demanda. Oferta era pouco. Eu vou perguntar uma coisa, você que é muito fã de quadrinhos aí? Nem tanto assim, né? Vocês sabem que isso é tudo uma enganação. Já teve tempo, nada, né? Já parei há muito tempo. Quem é fã de quadrinhos é o Carlos Volta. Tem umas coisas inacreditáveis, tipo Jerry Lewis versus Superman. Caraca, tem. O Super-Homem já lutou com o Muhammad Ali. Sim, o que não faz sentido nenhum. Por que ele fez isso? Deixa o cara se divertir, pô. Pô, mas ele pode explodir o Muhammad Ali. Então participar de novos esportes. Os quadrinhos, eles são responsáveis por grandes crossovers que às vezes nunca existiram no cinema ou até demoraram muito, por exemplo. Você sabe que o quadrinho é a base, então eles precisam existir no cinema pra existir nos quadrinhos. Sim, não. Na verdade, se existir tudo que existe nos quadrinhos no cinema, a gente não tem tempo pra viver, por exemplo, Alien vs Predador. Foi uma parada que aconteceu primeiro nos quadrinhos, que era muito foda, e que depois foi pro cinema e se tornou um dos piores crossovers. Esse é um crossover merda mesmo. Alien vs Predador, Deus me livre. Muito ruim. Tá no podcast certo. Meu Deus do céu. Esse é inacreditável. Eles fizeram a ousadia de fazer vários crossovers. Tem um crossover foda nos quadrinhos. Qual? Que é Batman vs Predador. É irado. É, eu lembro de ter lido, mas não é irado. Nada. No final tem o Alien. Alien vs Predador, nos videogames é bem legal. É uma coisa que sofre com a expectativa, né? No filme, o problema, na verdade, fomos nós. Não, não é. Não é porque quando o filme é bom, ele chega lá, ele entrega. Não, mas é porque ele é tão pior quando você espera que ele seja ok. O Alien vs Predador 1, que foi o único que eu vi, e enough, eu nem vi o segundo, eles inventaram a parada de que os predadores foram os alienígenas do passado que ajudaram os maias a construir pirâmide. Puta caralho! E aí eles tiveram uma pirâmide na Antártida, onde eles faziam os rituais de caçar os aliens na Terra, na Antártida. E aí a Proto Weyland Yutani... Na verdade, a gente ia estar falando xenomorfo, né? Só pra ser mais preciosista. É, xenomorfos, é. E aí a empresa que iria se tornar a Weyland Yutani, que a companhia do alien, fez uma escavação no Ártico, encontrou uma pirâmide maia enterrada na... Caralho, que roteiro, filha da puta! É muito ruim, muito ruim. E aí os humanos encontram os aliens lá, os ovinhos dos aliens, e aí os predadores vêm caçar, e os humanos... Nossa, cara, estão no meio da história. Olha, que terror, hein? É, absurdo. Eles estão tentando, né? Eles fizeram um novo predador que tem uma referência a Alien, né? Esse novo predador aí do... Saiu há pouco tempo, né? É um novo predador. Eu vi, que ódio de ter visto esse filme. É Predador versus Predador. É o crossover dentro do crossover. É verdade, Predador. Exato. Predador versus Predador Bane. Exato. E que referência a Alien tem? Quando ele vai olhar os troféus assim na parede, tem a cabeça de um Alien. Tudo. Não, isso foi Predador 2, ô maluco. Não! O último agora que saiu, Predador. Como é o nome desse bicho aí? Predador. Sim, esse que tem o cara do Narcos. Predador 2018. Que é dirigido pelo carinha lá do Máquina Mortífera, o Shane Black. Shane Black, foi o roteirista do Predador 1. Ele tem referência a Alien lá. Isso, tem referência a Alien. Mas isso aí não é crossover, que se só aparece a cabeça lá é um easter egg, né? Easter egg. Mas é o universo. Mas ele tá dizendo que faz parte do mesmo universo, entendeu? Acaba sendo um crossover. No final. Esse universo nunca foi bem feito, bem integrado nesses crossovers no cinema. Nunca rolou. Não foi. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! Cowabunga! tá falando ali de quadrinho, porque tem um que é inacreditável, que é o Superman e o Coelhinho da Quick. Ah, não é possível. Não, peraí, isso foi uma... É sério? Superman e Quick Bunny. Não, mas isso foi um gujabá da Quick, né? Que eles licenciaram o Superman, foi isso? É isso, exatamente. Caraca. Aquele coelhinho marronzinho? Isso, ele tá nas costas do Superman, o Superman voando e ele nas costas do Superman. É inacreditável isso. Caraca, cara... que mesmo... Meu Deus. Mas esse não é o mais ridículo. Tem um aqui que é assim, sabe quando você vê a coisa e você assim, eu não acredito, não é possível que seja verdade isso e fizeram isso. Fizeram um Godzilla versus Charles Barkley. Por quê? O quê? Primeiramente, isso parece ótimo, tá? Não sei por que tá sendo citado nesse episódio. Jogador de basquete, Charles Barkley, clássico e tudo mais, contra o Godzilla. É isso. Godzilla atacando a cidade e chamaram o Charles Barkley pra lutar contra ele, com a bola de basquete. E pequenininho assim, ou o Charles Barkley fica gigante? Grandão. Ele fica gigante. Grandão. Eu vi isso recentemente no Twitter, por isso que eu tô lembrando, apesar de eu não entender muito de basquete, porque é bom demais, cara. É bom demais pra ser verdade. Ele fica gigante, ele encara o Godzilla, tipo, olho no olho, segurando sempre uma bola de basquete, porque ele tem que mostrar que veio, né? Sensacional. Que ideia maravilhosa. Parabéns a todos os envolvidos. Sabe outro crossover que era bizarro? Shazam e Sucrilhos Kellogg. Ué, tio Tony T. Tiger. Ele tinha ele de Shazam? Ele era o tio lá, o tio Tigre. Ah, não, porra. Isso era, não era crossover? Não. Quê? Tem não, um tigre na família Shazam, que é o tigre dos Sucrilhos. Se não era crossover, era um bico, vai. Tá falando por causa do senhor Malhado? Senhor Malhado. Nossa, que é tadinho. Ele usa uma gravata borboleta, ele merece ser respeitado. Malhado é um clássico. Tem um que é, eu não sei porque eu não li a revista. Apesar da premissa ser excelente, mas é Batman e Robin versus os Beatles. Nossa, cara. É inacreditável. Eu amo inacreditável. Desses crossovers, a melhor parte é como os poderes são equiparados. É sempre um negócio totalmente não, sem noção. E aí eles querem colocar o Batman detetive, né? Na capa da revista tem assim, qual deles está morto? É, caraca, tipo assim. É aquela teoria do mensagem subliminar sobre o Paul McCartney. Era, exato. É, era o Paul McCartney. Tá aí na capa da revista. As fotos do Abbey Road lá e tal. Caraca, gente. Eu não sei se é ruim, né? Mas, né? É inusitado, pelo menos. Mais um que parece ótimo. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! Cowabunga! Olha, de crossovers horríveis, a gente teve lá na final da década de 90, início de 2000, teve um super crossover entre a Marvel e a DC, né? Nos quadrinhos, né? Sim. Onde eles fizeram uma história em que eles uniam, e era Marvel vs DC, era só pra criar, né? Os personagens lutando entre si, e depois eles criaram até um amálgama de alguns personagens que se fundiam entre Marvel e DC, etc. Mas olha, a gente teve alguns crossovers dessa série que foram terríveis, porque as pessoas votavam em quem ia ganhar. O combate, né? É isso que eu lembro, pelo menos. Não pode entregar as escolhas pro povo. É problemática isso. Pois é. E aí, o que acontece? Fizeram um crossover entre o Wolverine e o Lobo. E aí, tipo assim, foi muito horrível, cara. Porque o Wolverine foi votado pra ganhar, que a galera gostava mais do Wolverine e do Lobo. E o Wolverine, na época, nos quadrinhos da Marvel, ele tava sem o Adamantium. Ele tinha perdido o Adamantium. Então, o Wolverine que apareceu nessa série era o Wolverine sem Adamantium, entendeu? Garra de osso, então. E eu acho que foi um protesto dos roteiristas e artistas, né? Que é basicamente assim, o Wolverine tá no bar, aí entra o Lobo, aí eles tretam, e aí eles caem pra trás do bar, e aí levanta o Wolverine. Você não vê. Caraca. Assim, foi muito ridículo, cara. Se recusaram. Eu amo o Wolverine, mas quem pode ganhar do Maieral? Ninguém. Caramba. E ainda mais com garra de osso, porra, então... Quando é que ele vai pro cinema, hein? O Lobo? De, né, o Jason Momoa aí, só que ele, o Jason Momoa já com a Mena. Estão querendo botar o Jason Momoa de Lobo? Antes dele ser confirmado como Aquaman. Falavam muito dele como Lobo, né? Mas seria bom, viu? É. E ó, nessas loucuras de crossover entre universos nos quadrinhos, teve um que é inesquecível também, Wolverine e Conan. Caraca, essa história é muito zoada, cara. mas isso é ruim? Muito ruim, cara. Ah, é ruim, então... Porque tem uma premissa boa aí, cara. Caraca, bárbaros. É, cara, mas porra, cara, sério, é Wolverine e Conan. Não conversa, cara. São uma época diferente, são um universo diferente, sabe? Tem mais... Ah, não sei. Mas se isso fosse feito live action, poderia ser muito bom. Seria, Schwarzenegger e o Hugh Jackman. E o Hugh Jackman. Pô, isso é muito massa. Colocar dois velhos também, tipo, ou de Logan ou de Conan. Caraca, seria. É possível. Excelente. Dá pra acontecer. Alexandre, Xena e Hércules. Oh, verdade, rolou esse crossover, cara. Eu lembro das duas séries serem terríveis. E aí, quando juntou os dois... Passava no SBT. Xena era legal, pô. Era legal? Não. Não era. Mas eu gostava muito. Caraca. Kevin Sorbo, ele tinha um cabelo lisaço, assim. Era um Hércules diferente, né? Caraca. Um Hércules diferente. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! É o apagão! A gente já falou isso aqui? Eu não tô muito prestando atenção com o Jurandir fala, mas... Joker e o Máscara. Teve isso? Teve. Aonde? Aqui, nos quadrinhos. Porra. Ah, mas daí não dá pra saber. Ninguém leu. Não precisa ser bom ou não. Alien versus Lanterna Verde. Nossa. Esse é uma merda, esse eu li. Sério? Alien versus Lanterna Verde? E Alien versus Predador versus Terminator. Nossa. Teve? Eu sempre acredito que teve. Que quadrinho, o que é que não teve nos quadrinhos? É, tipo... Juiz Dredd versus Alien. Vai dizer que é ruim essa ideia, não é ruim. É, todo mundo. Realmente, o Alien é pau pra toda obra de crossover mesmo, de quadrinhos. Teve o Scooby-Doo e o Batman, né? Scooby-Doo e o Batman faz sentido. Teve Scooby-Doo e Supernatural. Teve... Scooby-Doo também se misturou com todo mundo, né, já? Supernatural? Teve, é. Teve, porque o formato do Supernatural é bem parecido com o Scooby-Doo, né? Jovem Nerd, teve Star Wars e Muppets. Mas, pô, esses especiais assim... You have to make a living. Caraca. Você tem que ganhar dinheiro, cara. Teve Star Wars e Natal, que é pior crossover que esse. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! É o apagão! Deixa eu falar um crossover aqui de quadrinho, vai, por favor. Porque esse merece. Ah. Olha que coisa maravilhosa. Justiceiro e o Eminem. O que é? É sério isso? Sério isso? Melhor versão de 8 Mile. So like relax, I'm spilling these wax. Long as you fill them to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip hop, and I'm just not Eminem. Por que? Me dizem por que Justiceiro e o Eminem? E aí, o que que acontece? Caraca, que zoado, cara. O Eminem tá com a arma e tudo mais, é... Doideira, mano. E eles são tipo, é tipo buddy cop, só que é o contrário? Como assim? Eles são um contra o outro? Eu não sei qual é essa relação. Aí tem uma notícia aqui, Eminem não gostou nada do cancelamento de O Justiceiro. O cara tava porque, investido, né? No projeto, foi, tá dele, deixa ele em paz. Caraca, mas inacreditável o Eminem. Cara, em quadrinho tem muito crossover merda, maluco. Olha aqui, ó. Eu vou listar só. Superman, Batman versus Aliens e Predador. Não. Meu Deus. Aí tem um que tem G.I. Joe, Star Trek, Transformers e Caça-Fantasmas contra zumbis. O quê? Chama Infestation. Nossa, cara. Tem um de Star Trek e X-Men. Ah, esse tem. Esse é realmente o Star Trek e X-Men, né? É um clássico. Scooby-Doo e Universo DC Comics com Super Amigos. Ó. Oh. Olha aí. Alguma coisa. É, esse parece um achado, parece funcionar, pô. Esse aqui é uma sacanagem, cara. É. Avengers no Late Night com David Letterman. Caraca, cara. Tem Spider-Man versus Toastman da revista do Ren Stimpy. Nossa! Powder Toastman, é, cara! Tem Batman versus o Máscara. Tem Super-Homem e Pernalonga. Ah, mas cara, isso aí é... Caraca. Só uma zoeira, né? É uma revista, não é uma zoeira. O cara gastou dinheiro, tinta, árvores. Árvores. O cara botou no papel, as pessoas leram e deram valor. Na internet. Tá aqui a capa, com código de barra. Ai, meu Deus. Doctor Who e Star Trek. Teve isso? Ah, nos quadrinhos. Fred versus Jason versus Ash. Uhum, ok. Novos Vingadores e Transformers. Batman e Sherlock Holmes, velho. Cara, Batman e o Jack Estripador. Meu Deus. O Jack Estripador é um personagem de quadrinhos, é isso? Não, tá, é personagem real, né? Ó, tem Marvel e Attack on Titan. Com o Homem-Aranha lutando com o Titã pelado. Esse aí é legal. Aí vem anime, aí fudeu. É loucura máxima. Jesus e Buda fazendo selfie. O quê? É aqui. Jesus e Buda tirando uma selfie. Meu Deus. Mas é anime isso? Tem toda a cara, amigo. Tem Jesus versus Zeus. Johnny Bravo e Scooby-Doo, Homem-Aranha vs Super-Homem, Batman vs Hulk, Super-Homem vs Hulk, e esse aqui é maravilhoso. É. Kiss vs Doutor Destino. Quê? A banda Kiss. Puta merda. E tem o Scooby-Doo no WWE. Puta merda. Esse tu vê, né, cara? Não, é, cara, no, nos quadrinhos eles fazem tudo, cara. Não, não tem como a gente levar em conta. Eu dei uma travada no Buda e Jesus, porque eu vim pesquisar aqui e é inacreditável. Mas é versus? É versus? É um contra o outro? Não, acho que eles são brothers, que estão tirando selfie juntos. Ah, eles são brothers. Tá bom. Nossa, esse é bem casado. Roommates. Buda Jesus versus Buda. Jesus. Tipo aquelas batalhas da Wizard. Podia ser Buda e Jesus contra o mundo, né? Eu compro. Eu pago um dólar por isso. Ó, eu vou lembrar de um crossover aqui, também underground das antigas, que era a Phoebe Buffay do Friends com a Úrsula. Não era um crossover. Era um crossover? Sabe por quê? Porque a Lisa Kudrow, que fez a Phoebe, né? Antes de conseguir o papel em Friends, antes de Friends começar, ela fazia um personagem muito louco, secundário, no Mad About You, que era outro sitcom com o Paul Reiser e a Helen Hunt. Um dos melhores sitcoms ever. E ela fazia uma garçonete muito maluca, que só falava coisa nonsense, e ela era um personagem recorrente, mas que é um personagem secundário, mas recorrente no Mad About You. Aí, ela virou a Phoebe do Friends, e o Mad About You ainda passava, sacou? Então, eles incorporaram a Úrsula, que era a personagem do Mad About You, no Friends como a irmã gêmea maluca da Phoebe, sacou? Caraca! Tanto que tem um episódio do Friends que o Paul Reiser e a Helen Hunt, eles vão no Central Perk. É verdade. E aí, eles veem a Phoebe, e eles acham que é a Úrsula, que é a garçonete maluca da Phoebe. E ela, você tá trabalhando aqui, agora tem todo um diálogo, é um zoado. Crossover do... Mas é zoado, é bom isso? É meio esquisito, porque... Sabe o que vai rolar agora? Vai rolar uma continuação do Mad About You. Vamos voltar, um revival. Como vai ser isso? Porque o último episódio do Mad About You mostra que eles ficaram separados anos. Isso, e eles voltam. E se reencontram já velhos. Isso, foi um bom final de sitcom. Foi bom. Mas e aí agora, a série vai ser sobre esse período que eles foram separados? Não, sei lá. Ou vai ser esse reencontro todo esse... Mas eles estão tão velhos assim, porque eles eram senhores. Quando no final, quando eles estavam com aquela maquiagem de velhinho de papel higiênico. É, não lembro. Eu adorava Mad About You. Também, não, incrível, uma série. Parte porque eu queria morar em Nova York, aí eu queria... Eu via com essa parada de morar em Nova York. Vida de Nova York. Não sei como é que vai ser. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! É uma faga! Os Simpsons tem tanto crossover que tem vários que são ruins, né? Nossa, tem muito crossover, cara. Crossover com Michael Jackson agora, não rola mais. Agora ficou ruim. Era bom, ficou ruim de repente, né? De repente envelheceu mal, né? Mal, exatamente. Mal pra caralho. Tem eles com Family Guy, que não é grandes coisas. Pois é, eu não vi isso, coisa. Foi um episódio mesmo? Rolou isso? Foi um episódio. Mas a galera não fala muito bem, não, né? Não, foi ruim. Que eu acho que também o problema também foi a expectativa, né? Eu acho Family Guy overrated. Ah, vai se foder, acho, cara. Acho? Não. Dá licença, eu acho isso, cara. Family Guy é uma parada genial, cara. Tudo é genial. Essa palavra não faz sentido pra você. Não, é sim. Tudo é genial. Tudo é genial. Ele não consegue definir nada que seja acima ou abaixo de genial. Se tudo é genial, nada é genial. Ninguém é VIP quando todo mundo é VIP. Não, é foda. Ninguém é genial quando... Ah, já mudou pra foda. Rick and Morty é genial. Simpsons e Futurama também teve. Foi zoado. Cara, Futurama é muito bom. Qualquer coisa que toque em Futurama é bom. Não, mas foi zoado o crossover. Não foi legal. Não é possível que tenha sido ruim assim. Eles voltaram no tempo ou alguma coisa assim? Porra. Eu só vi numa lista aqui. Vai se foder, pô. É isso, então. Mas o nome da lista era Worst Cartoon Crossover. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! É uma faga! Deixa eu falar um aqui que é bizarro. Eu sei que a turma que é otaku aí não vai ficar um pouco triste. Mas Power Rangers com Tartaruga Ninja. Caraca, rolou isso? Rolou isso, cara. Por quê, né? Por que é que fizeram isso, né? Cara, já Power Rangers tem tudo, de Power, né? Rangers com tudo, né? Mas com Tartaruga Ninja, por quê, né? Peraí, você tá falando das Tartaruga Ninja animatrônica? Cabeça animatrônica? E live action, exatamente. Caraca, maluco. Não, primeiro que Power Rangers é um local dos crossovers, né? Tiveram várias versões de Power Rangers. E aí teve um dia que eles decidiram juntar, por exemplo, todos os Rangers vermelhos. De todas as gerações. Olha aí. É um baita. Cara, tem uma foto muito boa desse acontecimento. Tipo, todo mundo vestido de vermelhinho. Já teve crossover de Power Rangers com o DC, né? É, com a Liga da Justiça, né? Teve mesmo. What? Nos quadrinhos, né? Foi, teve. E é, tipo, bem feito pra caramba. É mó bom, assim, por incrível que pareça. É, e não cabe aqui, não. Então. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! É uma faga! defensores, né? Da Netflix. Nossa, mas... foi horrível, muito bem lembrado. Assim, eu não acho que é um crossover, mas foi ruim. Não é crossover, mas é ruim. E aí vale a pena falar porque é ruim. É crossover, sim. Não é? É tudo o mesmo universo. Não, mas eram séries separadas que se juntaram. Ficou uma coisa horrorosa. Jessica Stone, que ela tá sempre loucona. Tá sempre... Jessica Stone. A Jessica Stone vai ter a última temporada. Eu queria que só dessa vez o Netflix liberasse a audiência. Que vai ser zero. Ninguém vai assistir. Vai ter mais uma temporada? Vai. Já teve. Não. Não, vai ter agora. Vai ter a última temporada. A terceira? É. Terceira e última. Ninguém vai ver. Quem vai ver essa temporada? A Netflix desistiu de tudo e tá deixando só essa aí. Porque é... Não, é por causa do contrato. Essa aí já tava rodando, né? Ah, eu vou ver. Eu vi as outras então. Você é a única audiência. Quando você terminar de assistir, eles desligam o plug. Porque ninguém vai mais conectar. Tira o HD. A primeira temporada foi legal. Mas a questão não é ser legal ou não. Acabou. Entendeu? Tipo assim... acabou. O Punisher, eles avisaram que iam cancelar, tipo, depois que lançou, né? Lançou o Punisher no dia seguinte, gente, cancelou, desculpa. Essa aí já tá avisado. É, cara, depois que cancelaram o Demolidor, depois dessa temporada espetacular que o Demolidor teve o cancelamento, eu fiquei tipo... A vida, a gente nasce pra sofrer mesmo. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! É o apagar! Tem uns crossovers da DC na CW que a turma... Tem uma turma que gosta, uhum. Mas né? Tem o Rex gosta, o Rex adora. As séries tá, jovens da DC, é isso? Superboy. Supergirl. Flash. Tem o Arqueiro lá, como é que é? O Arrow. E aí tem um monte de personagem e da DC. E eles juntam essa galera toda, né? Todo ano tem um grande crossover, que é o do Flash. Eu não entendo direito. Arrow, Flash e a Supergirl, né? Eles fazem lá um mega crossover deles e tudo, e é sempre uma... Mas é um crossover de séries. Crossover de séries. O Flash foi uma série que começou bem legalzinha, a série do Flash. Com o quartel-general do Flash? Ah, eu não consigo esse negócio de quartel-general, de, sabe, não dá mais. A galerinha... Flash, pra mim, se não tá usando veludo... Pronto. Não funciona. A Nagel só admite o Flash dos anos 90, lembra? Veludo moldado. O Flash dos anos 90 está na série do Flash. Você tá brincando. É verdade, ele apareceu no crossover, né? Exatamente. Não, mas não como Flash, é o ator apareceu. Não, fazendo... é o Flash. E ele tá de veludo com músculos moldados? Tá de veludo. Não! Com um chapéuzinho com asinhas no chapéu. Você acabou de me convencer a assistir essa série. Olha aí, mano. Mas é bem mais na frente, tipo, no 28º episódio da terceira temporada. Não, vê só esse episódio. Que coisa incrível. Maravilhoso, tô falando, mano. Respeita a DC, rapaz. Respeita a DC, o cara vai falar do crossover do Arrowverse. O meu problema dessa série é que eu sou muito velho pra ela. Ela tem uma pegada jovem, Tem uma pegada pretinha. Todas essas séries são. E eu sou um cara muito amargurado pra achar legal. Jovens bonitos, novos. Todo mundo é lindo, né? É muito lindo, povo, é horrível isso. Péssimo. Mas, por exemplo, olha, ouvi falar que o Superman que aparecia na série da Supergirl foi, tipo, um dos Supermans mais maneiros que eles fizeram. Foi, a galera elogiou bastante. O negócio é que essas séries, assim, eu sei que tem muita gente que ama muito, mas pra mim elas parecem todas iguais, sabe? Eu também acho. É o mesmo formatinho, né? Gente, é que nem todas as séries que a gente assistia na TV nos anos 80 que eram todas iguais a Barrados no Baile, né? Mas a gente tá hoje mais nos anos 80, né? É, mas a fórmula permanece. O jovem é igual. Ele só é mais ansioso. O jovem é o mesmo, né? Isso. Ah, peraí. O Flash velho da série dos anos 90, ele fez o Jay Garrick na série do Flash. É isso. Da cuia na cabeça. Isso, foi o que ele falou. Ah, eu não tinha entendido isso. Ele falou com o chapeuzinho. Foi mal. É, e é legal que aparece. Faz parte do universo do Flash. Inclusive, o chapeuzinho aparecer é muito icônico na série. O Flash tem coisas bacanas. Essa série do Flash tem coisas bacanas. O problema é depois, que são 20 e poucos episódios. O Flash em si, todo mundo fala que ele tá muito bom. Todo mundo ficou, teve abaixo-assinado, sempre assinado pra tudo que não vai ser resolvido com abaixo-assinado, né? É um clássico. E aí fizeram um abaixo-assinado pra colocar o Flash da série de TV no cinema. Tipo assim, tranquilo, mudei todos os contratos, tem que um abaixo-assinado na internet. É porque o cara é muito carismático, né? Ele tem uma vibe meio o Andrew Garfield ali no Homem-Aranha, sabe? Ele é um cara engraçadão, meio cabeçudinho assim, magrinho, sabe? E aí a turma gosta dele, ele é muito bom. E as séries estão todas indo pros finalmente, né? Esse Arrow, ele surgiu como sendo o Batman da TV. Porque ele é o Batman da TV é Gotham. Agora, né? Nossa, gente, nem me lia aparecer o Batman no final. Caraca. Tipo assim, cara, você vai fazer o Batman aparecer em uma única cena na série toda. Por culpa que você faz um Batman tosco? Por que você não faz um Batman maneiro, gente? Não é possível. Tipo assim, this is the moment. Mas você o Sr. Jorah não vai ser o Batman? Ah, mas ele é outra série. É outra série. É Batman pra tudo que é lado, né, gente? Tem muito Batman, cara. Muito Batman, muito Coringa. Só não tem Batman no cinema, mas agora vai ter. É. Que ainda não tem. Ainda não tem. Só tem Joker, por enquanto. Só tem o palhaço. Joker tem pra caramba. Vamos falar do Jared Leto, é um crossover? Não, é um crossover. No Esquadrão Suicida, é um crossover. O Joker no Esquadrão Suicida. É o Jared Leto fingindo ser o Coringa no Esquadrão Suicida. Então a gente pode dizer que é um crossover. Tá, tudo bem. Então é um crossover de Esquadrão Suicida com 30 Seconds to Mars aí. É isso aí. Exatamente. Tudo bem, encaixa. Não, esse Esquadrão Suicida é todo da Terra 419, então não vai contar nada, porque... Vai ter outra aí. Mas vai ser outra parada totalmente diferente. Eu tô doido pra ver esse novo Joker, caraca. Vai ser muito bom. Vai ser ótimo, vai ser um bom crossover, que é o Coringa no mundo real. Mundo real, é. É verdade. Não é mundo real também, né? Tem um Bruce Wayne ali, né? É real o suficiente pra mim. Get moving, Power Rangers. It's morphing time. Tudo na chão! É o apagão! Agora eu tenho uma pergunta aqui, invertendo a dinâmica. Que crossovers vocês gostariam de ver? Crossover bom ou ruim? Tanto faz. Eu acho que ninguém quer ver coisa ruim. A gente tem pouco tempo, né, Jurandir? Eu não sei você, mas a gente aqui tempo... Eu tô perdendo bastante tempo aqui, inclusive. Mas... Eu não. Eu tô adorando cada minuto. Verdade. Eu também estou amando estar aqui, ó lá. Nunca foi tão doce gravar um podcast. Junta Brasil. Uma docina. Vem todo mundo. Algo que vocês gostariam de ver junto? Tá, vamos lá. Eu gostaria de ver um crossover entre Sakura Card Captor e Sailor Moon. Ah, Katyusha é o taco, né? Acabamos de perceber, né? Infância da criança. A audiência desligou agora? Eu gosto de tudo que na época do colégio não era bom. É isso. É a definição dos meus gostos. Mas depois ficou legal, né? Então tudo bem. Queria um crossover com personagens do Kurt Russell. Jack Burton, Cobra Plissken. Nunca sei falar. Sabe? Tô ligado. Versus Tang Cash. Tang Cash é o Kurt Russell, né? Ou é o Tango ou é o Cash. É um dos dois, ele. Eu acho que ele é o Cash. Não, ele é o Tango. Ele é o Tango. É o não Tango. É? Quem tinha dinheiro? Quem tinha dinheiro era o Cash. Só pode ser, né? Tu sabia que o nome do filme é Tango e Cash, Os Vingadores? Aqui no Brasil tem essa lei maldita. Essa lei ninguém quer acabar. Tô acabando com um monte de lei importante. Tirar o subtítulo em português dos filmes, ninguém quer acabar com essa lei. Tango era o Stallone. Então, mas o Stallone que tinha dinheiro, né? Ah, eu não lembro. Investia na bolsa? Era um policial que tinha dinheiro. Porra, e o outro que você chamava Cash? Vai entender. Caraca, eu queria um crossover de John Wick com o Exterminador do Futuro. Ia ser bom. Do Por favor, não, isso é bom, confesso. Seria bom John Wick em Vingadores Ultimato. Porque o Thanos instalou o cachorro dele? É, exatamente. Exato. Entendeu? Um meme virando real. Eu queria um crossover que tá perto de acontecer, mas provavelmente não vai acontecer. Que é Homem-Aranha e Deadpool juntos. Cara, não sei se eu queria esse crossover não, hein? É possível, é possível. É bom que a gente só tá querendo crossover ruim, né? A gente conseguiu manter o tema. É, não. Ué, Deadpool e Homem-Aranha ia ser ruim aonde, ia cara? Ia ser ruim, cara. Não. Combina. Cara, não sei se combina não. Ia ser muito estranho. Então, eu não sei se você viu os filmes Deadpool que eu vi, é extremamente sexual. E o Homem-Aranha é uma criança, um adolescente. Como é que ia ser bom isso? Será que ia ser maneiro? Eu queria ver o crossover Deadpool no filme do Porks. Os jovens de hoje em dia estão tudo aí no Tinder, viu? É nada, jovem não transa mais, tá aí estatística. É verdade. Tá aí a estatística de quem? Da Azaghal Corporations. Pesquisa, não, pesquisa indica, pesquisa indica. É, o que a gente aprendeu é que ainda bem que não chamaram a gente pra fazer nenhum. Na verdade, isso aqui, a gente chamaram a gente pra fazer um crossover, não sei se você sabe. Ah, é verdade. Não, mas esse crossover aqui é bem menor do que a gente falou. Esse aqui é só sucesso. Olha aí. Que audiência feliz, público contente. É vai ser lembrado durante décadas. Olha aí, olha aí. Vocês lembram daquele dia? Chovia, era uma tarde de inverno 2019. Exato. A gente teve uma noite de acalento. Olha aí. Juntos em Xelonau. Juntos em Xelonau. Juntos em Xelonau. Juntos em Xelonau. A gente pode falar de crossovers da internet? gente pode falar de tudo. Sim. Tipo, Jovem Nerd, MRG, uma parada assim, sabe? Não, tem que ser dos piores, cara. É muito idiota. A gente pode começar a fazer. Melhor não? O que você quer falar? Quero ouvir o que você quer ter a dizer. O que você tem a dizer? Não vou falar, não. É melhor não falar. Olha aí. Uma confusão. Chega disso. Olha, nessa hora eu quero dizer que eu só ando com o Jurandir, mas não sou amigo dele. Não, eu Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.